da equipe do Salgueiro para enfrentar a Coruja do Sertão aqui no Vianão. São 3 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer através 87,9 todas as emoções do Campeonato Brasileiro da Série D ao vivo para você. A gente já agradece, já sabemos que tem aí milhares de ouvintes já acompanhando. Afinal de contas, Naldinho, a torcida não pode vir ao estádio Vianão ainda por determinação das autoridades sanitárias, mas ficarão em casa ligadinhas na Afogados, curtindo a nossa transmissão, Naldinho. Ligadinhas e torcendo, e quem estiver acompanhando, manda mensagem para o Elton dos estúdios, que no finalzinho nós estaremos sorteando, ó, dois contemplados hoje, cada um com um fardinho de cervejas em latas, que o Júnior Cavalcante, quando está acompanhando de custódia, ele fica torcendo, dizendo: me dá esse fardinho. Eu digo, vai te aquietar, garoto, isso aqui é do ouvinte. Dois fardinhos de cerveja doados pela Afogado Chope, através do grande ouvinte nosso, do grande esportista, Rogério de João Pessoa. Beleza, Naldinho Rodrigues confirmando a equipe do Salgueiro. 23, César Tanaka, 13, Dadinha, 3, Ranieri, 4, Leozão, fechando a zaga, Daniel, lateral esquerdo, camisa número 6. No meio, o Bruno Sena veste a camisa de número 5, William Daltro ao seu lado, camisa número 8, Tarcísio 7, Renato 10, Thomas Anderson, camisa número 9, e o Alisson, camisa de número 11. Esse é o técnico do campeão pernambucano, Daniel Neri, que é conterrâneo de Jorge Jesus, né, Naldinho? É português, continuou no comando, também pudera, de forma inédita consegue um título comandando o Salgueiro, né? Um título que um pouco contestado pelo o tricolor, que houve um gol lícito e que foi anulado, deram impedimento, mas isso aí, olha, não existe mais, não pode retornar mais. E eu também gostei porque o Salgueiro é um título inédito pro Sertão, do Alto Pajeú, do Sertão pernambucano, né? Isso, então, já tava sem tempo, já chegou tarde demais. Então, tarde demais não, nunca é tarde para quando a gente tem uma felicidade. Então, o Salgueiro ainda comemora o título, faz uma razoável campanha na Série D e veio aqui para tentar complicar de vez a situação do Afogados. Esperamos que isso não aconteça. Aconteça para lá, nem hoje, nem domingo, mas contra outro adversário, Jota. Beleza, Naldinho Rodrigues, o repórter sabe tudo. Daqui a pouquinho a presença do professor Elias Mariano, o melhor comentarista do interior de Pernambuco. É como fala o nosso amigo Vanderlei Galdino, mas eu considero o melhor comentarista de Pernambuco o nosso querido professor Elias Mariano. Naldinho, um clássico desse do Sertão de Pernambuco, duas equipes que já se enfrentaram várias vezes, não só no Campeonato Pernambucano, como também vários amistosos. A responsabilidade de conduzir o jogo dentro das quatro linhas, Naldinho. A responsabilidade todo pernambucano, já que é de Pernambuco, para ninguém meter o bico, então fica tudo aqui no estádio. Luiz Cláudio Sobral será o árbitro central. Ricardo Jorge e John Anderson serão os auxiliares 1 e 2, respectivamente. E César Pereira Leite, o quarto árbitro. E o analista de campo será o Eric Bandeira. Aliás, um grande profissional esse Eric Bandeira, viu? Vai ficar como analista de campo. Então, para que ninguém fique dizendo nada, é tudo de Pernambuco. É Salgueiro, é Afogados, é arbitragem. Beleza, Naldinho Rodrigues confirmando a arbitragem. O senhor Luiz Carlos Sobral tem a responsabilidade de conduzir a partida de hoje à tarde aqui no Vianão. Ricardo Jorge será o assistente número 1, 2, John Anderson. E a gente está trabalhando aqui na Afogados FM, levando a emoção do futebol. Um apoio de Sky autorizada somente na Casa das Parabólicas com Neinha e Edna. Siqueira Construção, construindo seus sonhos com os melhores preços da região. E Estoque Miudezas, Estoque Mais, o maior sortimento em aviamentos e papelaria da cidade. Auto Posto Brasilino 1, na Avenida Artur Padilha, a melhor gasolina da cidade. Abasteça com o aplicativo AME e ganhe na hora 10% de desconto. Prefeitura de Afogados em Gazeira na luta contra o coronavírus. Não saia de casa sem máscara. Joiótica Santa Luzia, todo sábado tem exame de vista. Marque já o seu. Restaurante Pousado União, atendimento diferenciado de Almeida e família. Nara Calçados, não é à toa que é a melhor. Lojas em Serra Talhada e Afogados em Gazeira. Mercantil Tavares, e que preço? A dona de casa já conhece. É daqui, é da gente. Autosserviços Ferreiras Usa. Informações 87996000342. Disque Pipa, peça já o seu 99666-0357. Organização de Verandi. As equipes fazendo o tradicional aquecimento, Naldinho. Numa lua dessa, eu garanto que eu não voltava nem do vestiário pra jogar, viu, Laudinho? Mas isso aí é porque jogador é preparado pra isso mesmo, ganha pra isso, e você não, Jota. Eu já me despedi muito do campo de futebol, o Elias tá chegando por ali, o Vanderlei, mas é assim mesmo, e são jogadores que estão preparados pra isso, né? Pra essas eventualidades, pra essas necessidades, que são a necessidade. E essa profissão mesmo, o camarada não ganha mole não, viu, Jota? Não ganha não, principalmente esse ano com essa questão da Covid-19 que vai passar o ano. Tem essa moleza de Natal, de final do ano, não. Não tem moleza esse ano e não vai ser mole mesmo não, esse clássico, esse duelo de daqui a pouquinho, hein? Salgueiro, se eu não me engano, não. Eu digo isso com certeza, o Salgueiro na vantagem nos confrontos, o Salgueiro tá na frente com uma vitória a mais, viu? Afogados tem duas, o Salgueiro tem três, tem vários empates. Ou me parece, o Salgueiro tem três ou é quatro vitórias contra o Afogados. Já ganhou um torneio, já ganhou uma taça aqui dentro, viu? Ganhou uma taça aqui, a Deval Viana de Araújo, houve empate e nos pênaltis o Salgueiro ganhou. Então, olha, no frigir dos ovos, o Salgueiro tá na frente nos confrontos diante do Afogados. Mas será que o Afogados vai empatar hoje à tarde nesse confronto? É que eu espero, viu, Jota? Beleza, Laudinho Rodrigues, o repórter sabe tudo no plantão mais movimentado do rádio. Daqui a pouquinho o Wellington Rocha trazendo informações dos campeonatos. Afinal de contas, hoje teremos Copa do Brasil logo mais à noite, teremos outras partidas aí pela Série D e com certeza o nosso plantão esportivo trará todas as informações para você, ouvinte da Afogados FM 87,9. E aí, Naldinho, a expectativa, você acompanhou os treinamentos, você bateu a escalação, me passou no quis e você acertou novamente, hein, Naldinho? Ah, é verdade, porque a gente acompanha, a gente tá no dia a dia aqui do Afogados e a gente sente uma pressão, viu? Um pouco de pressão já, o técnico Igor César, né? Não conseguiu vencer ainda, comandando a equipe, são três jogos, duas derrotas e um empate, isso já incomoda, principalmente você perdendo ponto dentro de casa, quando você tem que pontuar, já que não tá fazendo a sua tarefa lá fora, né? E se não faz em casa, aí a coisa se complica. Então a gente já sente um pouquinho de pressão, a gente já sente dúvida em alguns torcedores, né? Olha, me passaram aqui, eu não vou confirmar, mas me passaram, é boato, de que algumas torcidas queriam já em protesto botar as faixas de cabeça para baixo ali, que não vai resolver, né? Tá entendendo? Algumas pessoas já dizem que a diretoria não deveria ter demitido o Adelmo Soares. Então tudo isso faz parte do jogo. Agora, para que isso se amenize ou se tranquilize um pouco, o Afogado tem que ganhar. Faça a sua parte, não é difícil não. Não é difícil ganhar do Salgueiro, já ganhou. Elias vai comentar já e eu tenho certeza que ele tá comigo. Porque o Salgueiro não é esse bicho papão não. O Salgueiro também não venceu o Floresta. Perdeu em casa e empatou lá. Minha gente, então é jogar. Vamos jogar. Será que esqueceram de jogar de uma semana para cá? Não acredito, né? É verdade, Naulinho Rodrigues, o Afogados escalado com Everton, camisa número 1, 2 Guilherme, 3 Edivan, 4 Tomás, 6 Rogerinho, 5 Arlan, 8 Diego Teles, 10 Candinho, 7 Evaí, Júnior Juazeiro, camisa número 9 e 11 Grafite, o time do Igor César. O Salgueiro escalado com 23 César Tanaka, 13 Dadinha, 3 Ranieri e 4 Leozão. Fechando a defesa, Daniel, camisa número 6, Bruno Senna, camisa número 5, William Daltro, camisa número 8, 10 para Renato, 7 Tarcísio, 9 Thomas Anderson e 11 Alisson. O técnico é o Daniel Neri. E pra comentar esse jogão de bola, daqui a pouquinho, 4 da tarde ao vivo, aqui do Vianão, eu convoco ele, o melhor comentarista do estado de Pernambuco, Elias Mariano, o professor da bola. Boa tarde, professor Elias. Boa tarde, JC. Boa tarde a você, Wellington, Naldinho, meus amigos e amigas do futebol. Tarde propícia para a prática do futebol e hoje em Afogados, né? Como quase em todo o sertão do Pajeú, amanheceu um dia nublado, né? Um dia pra época, até certo ponto, a temperatura que nós estamos aí, 36, 38 graus, não é? Uma temperatura até agradável, razoável. Agora à tarde o sol resolveu dar as caras, mas não é um sol tão forte, tá ameno. As duas equipes já fizeram o tradicional aquecimento, já se recolheram as vestiárias, tanto Afogados bem como Salgueiro, e daqui a pouco vão adentrar a cancha do Valdemar Viana de Araújo para mais um jogo histórico dessa tradição, desse clássico do Sertão Central e o Sertão do Pajeú, entre Carcará e Coruja. Coruja e Carcará, como Naldinho bem dizia, não é? O Afogados, só a vitória interessa. O Afogados que não vem jogando bem, além dos resultados, o time não vem apresentando o futebol que o torcedor, a imprensa, a própria diretoria espera, não é? Porque às vezes acontece do time jogar bem, mas não ser feliz quanto à questão de resultados. No Afogados tem sido, não é? Tem se constatado os dois quesitos, não é? A questão resultado e a questão jogar bem, não é? O time não tem jogado aquele futebol que o torcedor espera. Tem dois desfalques hoje, nós já falávamos durante o programa, né, no giro da bola, o Douglas Bomba e também o jogador Denis, que são desfalques sérios, né, o principal jogador da meia cancha, eu considero hoje o Afogados, e aquele que vem sendo mais lúcido no ataque do Afogados da Engazeira, que é o Denis, que veio lá de Petrolina, fez uma partida aqui pela representação do Petrolina extraordinária. É tanto que vem a ser convocado por Afogados, então o Afogados vai sentir, né? Vamos saber se aqueles jogadores que começam jogando, eles respondem à altura daqueles que estão sendo substituídos, né? Problema aí de expulsão, de contusão, né? E todas essas coisas que cercam uma equipe de futebol. O Salgueiro, uma equipe conhecida, né? O Naldinho já destacou, vem hoje, talvez sem a presença do seu principal jogador, que é o Ciel, irmão do Nildo, né? Consagrado jogador do futebol pernambucano e nacional, que fez história no nosso futebol, principalmente vestindo a camisa do Sport Clube Recife, quando formou aí aquele time de 2000, que tinha Nildo pela direita, Leonardo pela esquerda, Taílson no meio, Leomar, Adriano, né? Um time que realmente marcou história para o torcedor do Sport Clube Recife. E naquele ano o Sport foi vice-campeão da Copa João Avelange e o quinto no Campeonato Pernambucano, né? Então, hoje tem a Gaúcho, Juninho. Exatamente, exatamente. Era um time realmente, Naldinho, um time extraordinário, né? Então, hoje o Ciel não joga, o que é bom para o Afogados, porque o Ciel é aquele jogador muito clássico, não é? Tarimbado, ele faz aquele pivô, ele deu muito trabalho aí em alguns jogos do Salgueiro que eu assisti, inclusive contra o próprio Santa Cruz, na decisão do campeonato. Ele é um jogador de muita qualidade técnica, ele tanto faz o pivô como arma as jogadas, finaliza também muito bem. Isso é um adendo a favor do Afogados da Engazeira, não é? E é um jogo que eu considero, como disse o Naldinho, um jogo equilibrado, não é? Porque o Salgueiro, se tem um elenco talvez um pouquinho superior ao de Afogados, mas já jogou aqui e perdeu, inclusive, esse ano na estreia do Campeonato Pernambucano por 2-1. Então não é nenhum bicho papão. Se a representação do Afogados conseguiu vencer, né, outras equipes aqui, venceu o Globo, venceu o Atlético de Cajazeiras, venceu o próprio Guarani de Sobral, por que não vencer a representação da sociedade, aliás, do Salgueiro? Não é? Por que não poder vencer? Pode, o Afogados pode, deve e tem condições. Agora, para isso, tem que jogar o futebol que não tem apresentado nas últimas partidas. Repito, falta futebol e falta resultado. Os deuses do placar beneficiaram Afogados da Engazeira, principalmente e particularmente no jogo de ontem, quando o América derrotou o Guarani de Sobral por 3-1. Então, o América, né, o time potiguar, disse ao Afogados: a vez é sua. Fiz parte de sua parte. Completa o restante. É você, Jota. Obrigado, professor Elias Mariano, melhor comentarista do estado de Pernambuco aqui na Afogados FM. E já já, todas as emoções de Afogados e Salgueiro pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Naldinho Rodrigues, trio de arbitragem, adentrando ao gramado do estádio Valdemar Viana de Araújo, Naldinho. Isso, eles já vieram, eles foram os primeiros a chegar, aliás, juntos com a gente, né? A gente chegou, eles também cumprimentaram a gente também retribuiu. Eles deram uma observada no gramado, aliás, eles já conhecem aqui, desde o Campeonato Pernambucano, que eles conhecem. Ô Jota, eu tenho a certeza de que eles farão um grande trabalho. Até porque são dois times de Pernambuco que não vão dar trabalho algum. Cada um vai procurar jogar, vai procurar uma maneira de vencer o jogo dentro da maior honestidade possível. Eu acredito que a arbitragem também deva fazer isso, viu? Beleza, Naldinho Rodrigues, daqui a pouquinho todas as emoções ao vivo. 16h no Vianão, em Afogados em Gazeira. A você e todo o planeta, através da internet e no site da Afogados FM, também no aplicativo. Curtindo o som da mais ouvida de Afogados e de toda a região. O futebol pernambucano destaque hoje na Série D, com Afogados e Salgueiro, Salgueiro e Afogados. As equipes já escaladas. E a gente passa mais uma vez com o repórter Sabe Tudo. Olha, Jota, também uma surpresa aqui. Eu esperava que o Rodrigo fosse relacionado, mas não está nem na relação. O Rodrigo, que iniciou o campeonato da Série D como titular, com Adelmo Soares, ele foi o titular, jogou, e ele não foi nem relacionado. Ele se recupera de uma contusão, participou do treino, mas ele não foi relacionado, até porque eu acredito seja um motivo de precaução para não forçar o rapaz. Quem sabe lá no domingo ele já esteja retornando juntamente com Douglas Bomba e também com o Denis, e os dois últimos aí cumprindo a suspensão. Então, Naldinho, passa mais uma vez aí rapidinho as escalações para o ouvinte da Afogados FM, Naldinho. Só se for agora. Everton, poxa. Guilherme, Edivan, Thomas e Rogerinho. Arlan, Diego, Teles, Evaí, Candinho, Grafite, Júnior, Juazeiro. O Salgueiro, César, Dadinha, Ranieri, Leozão e Daniel. Bruno Senna, Tarcísio, William Daltro e Renato. Thomas, Anderson e Alisson. As duas equipes escaladas para o grande espetáculo de daqui a pouquinho no estádio Valdemar Viana de Araújo. Mandar um abraço pra você e toda a região curtindo o som da Afogados FM, pra você que tá em casa. Aliás, hoje tem prêmio, né, Naldinho? Tem prêmio pra a torcida, o torcedor que participar da nossa transmissão, Naldinho. Tem sim, é em dose dupla, viu? Agora dose dupla, dois prêmios, agora pra dois contemplados, não é pra um só não. Aí, meu amigo, você quer moleza? Vá lá em Recife, no balaio, viu? É, dois contemplados. Então você vai mandar mensagem pro Wellington nos estúdios, no finalzinho a gente realiza o sorteio. E os dois fatos de cervejas em lata, geladinho, a oferta é desse grande desportista Rogério de João Pessoa, através da Afogados Chope. Aliás, somente a Afogados Chope é que distribuiu aqui as suas faixas e tudo. A Afogados, a Força Jovem não deu as caras por aqui, infelizmente. O que é que tá havendo? Tá aí cismada, né? Não tá gostando aí da campanha do Afogados, mas não é assim não. A gente não pode esmorecer não. Vamos pra frente enquanto tiver chance, minha gente. Vamos juntos tentar aí e torcer, fazer uma corrente pra frente. Nada de desanimar, ainda é cedo. É cedo demais. Alô, professor Elias Mariano, arbitragem ali em campo, professor Elias. O senhor, que há muito tempo acompanha de perto o futebol pernambucano, fala aí um pouquinho sobre esse árbitro, a sua trajetória. O senhor conhece muito bem, né? Emerson, o Luiz Carlos Sobral. Ah, é a família Sobral, como disse o Naldinho, aí é Emerson, Luiz, Zé, Carlos, Antônio. Esse Sobral aí. Aí não vai deixar nunca, né, Lívia? Esse pessoal aí tem parte da Federação Pernambucana. No dia que vender, eles ficam com a parte da FPF. Mas eu confio. Uma fatia boa. E grande, né? Isso aí, Evandro Carvalho já tá lá uns 20 anos, eles começaram com eles. Mas é brincadeira. Mas falando sério, eu confio. É um trio de árbitro muito bom, não é? Todo de Pernambuco, também não tem nenhum problema, já visto as duas equipes do estado, né? Já se enfrentaram no campeonato pernambucano e outras competições. Eu espero que ele faça uma grande partida, tal qual o árbitro, viu, Naldinho e Jota, da semana passada, o árbitro baiano, que deu um show de arbitragem aqui no Valdemar Viana de Araújo. Eu gosto daquele árbitro feito ele, um árbitro calmo, tranquilo, sem querer aparecer, deixar que os grandes artistas que são jogadores façam espetáculo, e ele cumpre apenas a sua parte, que é a de apitar. Ele fez uma arbitragem aqui extraordinária, não é? Eu espero que hoje esse pessoal possa repetir mais uma grande arbitragem. Olha, deixa ele, e que vença o melhor, né? Deixa eu atrapalhar bem rapidinho. Aliás, essas arbitragens da Série D, todas elas merecem destaque, viu, Alisson? Com certeza, a gente não vê muita reclamação não, muito diferente do que temos visto na Série A e na Série B, principalmente na Série A. É isso aí, e vai começar o jogo. Um minuto de silêncio no estádio Valdemar Viana de Araújo. Até redundante, né? Falar em um minuto de silêncio sem torcida, né, Naldinho? É verdade, né? Mas isso aí começou desde o reinício do futebol em virtude desta danada, dessa pandemia, viu? Em todas as séries, né, Naldinho? Exatamente, professor Elias Mariano, nos comentários aqui na Afogados FM. É, meus amigos, é o futebol pernambucano em destaque hoje à tarde aqui no Valdemar Viana de Araújo. Tudo pronto para começar as emoções do Campeonato Brasileiro Série D, a quinta rodada. É rodada atrasada da competição. Salgueiro e Afogados, Afogados e Salgueiro. Já, todas as suas emoções aqui no Valdemar. Valdemar Viana de Araújo. E vamos juntos, eu, você, num só coração, numa só emoção, na Afogados FM. Grande abraço para você, onde quer que esteja, nesse momento ouvindo o som do 87,9. Obrigado pela audiência. Afogados FM é show, hein? É show de bola e emoção. Vai começar o jogo. Apito o árbitro. Começa as emoções. Já domina a bola pelo lado esquerdo, campo de defesa, dominando a bola ali o camisa número 7 da equipe do Afogados, o Evaí, destacado aí pelo Naldinho Rodrigues como um excelente jogador. Faz o lançamento lá pro campo de ataque, chega Leozão, corta de todas as maneiras, a bola sobe, é o coqueiro da Bahia, quero ver você agora. É falta, falta que favorece a equipe do Afogados, chegou ali recebendo a falta o Dadinha, lateral direito da equipe do Salgueiro, Naldinho. Foi o Dadinha, foi cargueado com falta pelo lateral esquerdo, Rogerinho, que desde o outro jogo, ele tá indo muito, tá avançando muito e deixando um buraco tremendo, viu, seu Jota? Lá vem a equipe do Salgueiro tentando a jogada no campo de ataque, lado direito, chega a zaga do Afogados, corte lateral que favorece a equipe do Carcará. Primeiro lateral favorecido a equipe, é campeão Pernambucana 2020. Vai pra cobrança, camisa número 13, Dadinha chegou por ali também tá o Tarcísio, o camisa 10, camisa 10, o Renato tá ali na entrada da grande área pedindo bola. Olha ali, o Dadinha vai fazer a cobrança do lateral, fez a cobrança para o Renato, ele recebe de costa, toca de furar o Dadinha com muito perigo, colocou muito na frente, mas já chegava a equipe do Salgueiro numa bela jogada ali, hein, Naldinho? Já tá mostrando disposição o time do Salgueiro, né? Não se intimida jogando fora de casa, quem não via não, já se acostumou a jogar aqui, já venceu, já perdeu, já empatou, e esse Dadinho, olha, se ele não adianta muita bola, se ele não baixa a cabeça, se ele não vai com muita força, ele teria feito um cruzamento perigosíssimo, hein? Vem a equipe do Afogados tentando recuperar a bola aqui no meio de campo, grafite, e recua a bola aqui pra última camisa número 2, Guilherme, levanta a cabeça, faz o lançamento, a bola ultrapassa a linha aqui devido ao gramado, lá vem o Candinho pra dominar, de costas pra marcação, vai Candinho pra cima da marcação, já perde ali a equipe, Edu Salgueiro recupera com falta mais uma vez que favorece a equipe do Carcará. É falta, Naldinho, o Candinho ficou esperando ali a aproximação dos atacantes, hein, Naldinho? É, prendeu, mas ele devia ter partido pra cima. Candinho é bom, é rápido, apesar da idade, e esse Leozão, me parece grandalhão ele é, e parece que Leozão até agora é ruinzão, viu? Olha a equipe do Salgueiro tentando a jogada aqui no campo de ataque, camisa número 11, Alisson tentou a jogada, foi pro chão, juizão mandou ele se levantar, chega o grafite ali pelo meio do campo, já perde a bola para a equipe do Salgueiro, que faz um lançamento errado aqui no lado esquerdo, é lateral mais uma vez que favorece a equipe, e da Coruja do Sertão, Naldinho. É verdade, e o grafite tá tendo uma chance aí de ouro de mostrar serviço, ele sempre entra no decorrer dos jogos e se dá bem. Será que agora ele vai? A gente torce, viu? Olha o Alisson dominando a bola aqui no setor de meio campo da equipe do Salgueiro. Domina ali a equipe do Afogados mais uma vez com o grafite e foi pro chão. É falta. Chegou ali fazendo a carga, camisa número 9, Thomas Anderson. A falta marcada que favorece a Coruja, Naldinho. E ele deu, rapaz, um gigado bonito. Me lembrou Elias Mariano jogando futebol de salão. Ele dava. Tá vendo, Alisson? Tá vendo, Alice, que eu não tô puxando teu saco? Foi um drible de salão, fez uma grande jogada, né? Mas ele tá bem à frente do meu futebol, não sei. Olha o Tarcísio fazendo a jogada na entrada da grande área, vem Tarcísio, faz o cruzamento, muita força de pé direito que não é o bom, é tiro de meta que favorece a equipe do Afogado. Naldinho, o centroavante, viu, Jota? O centroavante que era titular desse time do Salgueiro, Naldinho, ele deixou o Salgueiro, né? Que fez o gol de pênalti do título, não é? Exatamente, ele foi Thomas Miller, né? Miller Fernandes. Miller Fernandes. Ele tá no 7 de setembro, viu? O 7 de setembro. Disputando a Série A. Tá endinheirado, viu? O 7, viu? Porque é bom jogador, bom finalizador, é um jogador clássico. Tinha vaga tranquilo no time do Afogados, viu? Com certeza. Olha a equipe do Salgueiro tentando a jogada ali pelo meio de campo, chega a marcação em cima dele do camisa número 5, Arlan, já perde a jogada, domina lá o Dadinha, camisa número 3, abre a jogada com camisa número 8, William Daltro, vai para o chão, juizão manda ele se levantar, olha a equipe do Afogados, o William tomou a bola mais uma vez, a bola ficando reboteada ali no meio de campo, domina Candinho com muita categoria, vem a marcação em cima dele, nada a marcar, olha o lançamento lá no lado direito para o Tarcísio vai para a jogada, vai pegar, não pega, é lateral que favorece a equipe do Afogados. 4 minutos desse primeiro tempo, Sky autorizada somente na casa das parabólicas com Neim e Edna, Siqueira Construção, construindo seus sonhos com os melhores preços da região. Olha a equipe do Afogado setando ali a marcação em cima da equipe do Salgueiro, chega ali o Daniel, Daniel domina a bola, vai pra cima do grafite, toma-lhe a bola, o Daniel fica no chão e ele, o juizão nada marca. Olha a equipe do Afogado setando ali com Diego domina a bola, toca para a camisa número 5, Arlan domina, ultrapassa a linha aqui de pito gramado, vai pra cima da marcação, Arlan levanta a cabeça, vai pra lá, vai pra cá, tenta abrir a jogada, abre boa jogada lá com o Rogerinho chega inteiro na jogada, vai fazer o cruzamento, tenta bater direto, mas vai desviada pra pra fora! Desviada ali pelo Leozão, quase enganando o goleiro César Tanaka, Naldinho. A jogada começou perfeita do meio de campo. Arlan levantou a cabeça, esperou a passagem do Rogerinho e ele chutou em gol, hein? Direto pro gol. E o Leozão. É o Leozão, Leozão. Tô com desconfiança de tu, garoto. Ele quase faz contra. Tiro esquinado. Escanteio que favorece a Coruja do Sertão lá pelo lado esquerdo. O Caninho tá na bola também. O Janinho faz a cobrança. Vem a bola alta na entrada da área de cabeça. Tira ali a zaga do Salgueiro mais uma vez. É lateral, é o melhor. Pegou na cabeça do atacante, é do Afogados. E foi pra lateral que favorece a equipe do Salgueiro, Naldinho. Olha, foi o zagueiro Edivan. Ele não é acostumado a perder dessas aí, não, viu? Em treinamento, em coletivo, ele sempre faz. Agora, minha gente, olha. Treino é treino. Jogo é jogo. Atenção, torcedor brasileiro. É hora de conferir comigo. Tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 5 minutos passados desse primeiro tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo. E atenção, torcedor. O placar tá lá. Afogados 0. Salgueiro. Também tem série futebol com mais emoção, você já sabe. É aqui. Olá, Júnior. Conosco também está a Serra FM em Serra Talhada. Evandro Menezes e toda a equipe, um grande abraço. Boa tarde, bem-vindos. Júnior Cavalcante. Abraço para todos da Serra FM. Alô, Evandro, aquele abraço para você, meu amigo. Vamos juntos para mais uma jornada esportiva aqui na Afogados FM, na Serra FM. E vamos com mais uma falta ali no meio de campo, Naldinho. Dessa vez, cargueado com falta o Alisson. Cargueado pelo Arlan. Falta que vai ser cobrada pelo jogador William Dalton. Já cobrou. Salgueiro 0, Afogados 0. E o jogo é bom, viu? O jogo é bom aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. Olha o César Tanaka jogando a bola pra frente. Ficou ali no meio do campo, dominado com camisa número 8, William Dalton. Ele abre a jogada. E o atacante da equipe é do Salgueiro, Thomas Anderson. E que defesaça do Everton. Olha o Salgueiro tentando mais uma vez a jogada. Vai pra defender mais uma vez o Everton, Naldinho. Meu amigo, olha, o Afogados tem sorte para descobrir talento em termos de goleiro. Esse goleiro, rapaz, olha, já começou, fez uma arrojadíssima defesa. O Thomas Anderson recebeu o cruzamento aqui do Daniel, sozinho, a zaga do Afogados ficou, se perdeu no lance. E ele, olha, amigos, o Thomas Anderson, ele não acertou o chute não, porque se ele acerta, seria indefensável. Mas o Daniel fez uma grande defesa, é a primeira da partida, viu? O Everton Naldinho, camisa número 1 da equipe do Afogados, fez uma belíssima defesa com 6 minutos do primeiro tempo. Vem a equipe do Afogados tentando a jogada no lado esquerdo, chega para dominar a bola ali. O camisa número 13, Dadinha, recua a bola para o César Tanaka, dá o chutão. A bola sobe, ultrapassa a linha que divide o gramado, vai lá no ataque para o Tarcísio. Tarcísio não vai chegar, chega ali o Tomes só protegendo a lateral que favorece a Coruja. Professor Elias Mariano, quase 8 minutos do primeiro tempo. O que o senhor analisa desses primeiros minutos aqui no Valdemar Viana de Araújo, professor? O jogo é equilibrado, as duas equipes muito empenhadas, né? Mas a melhor chance, sem dúvida, foi essa da representação do Salgueiro, né? Esse Thomas Anderson, que é bom jogador, não é? E o goleiro do Afogados, como disse o Everton, fez uma grande defesa. Agora, se ele pega, né? Se ele pega da bola da forma que ele queria, talvez tivesse inaugurado o placar para a representação do Salgueiro. Jogo equilibrado, agora o Afogados mostra muita disposição, tal qual o seu início contra o Guarani de Sobral. Olha o Afogados chegando. Que bola perigosa aqui no lado direito, chegou a Grafite, vai entrar na área, vai fazer o do Libre, tretou ali o cruzamento, olha o Candinho, bateu, defendeu o César Tanaka! Desequilibrado ali o Candinho, Naldinho, mas foi uma bela jogada, uma bela investida aqui pelo lado direito, Naldinho! Agora se essa bola entra, meu amigo, que golaço, hein? Era gol de placa. Olha que lançamento, rapaz, do Arlan para o jogador Grafite. Ele invadiu a área, o Ranieri, experiente, Elias, esperou ele tentar driblá-lo. Como ele não driblou, ele lançou para Candinho. Candinho veio e dominou no ar. E no ar mesmo ele chutou. Agora o goleiro do Salgueiro também estava bem colocado. O César aí fez uma ótima defesa. Agora o Afogados, olha, beliscou pela primeira vez, viu, Elias? A jogada do Candinho foi plástica, né? Dominou e antes dela arriar, ele chutou. Agora é uma pena que ela foi no meio do gol, mas um lance muito bonito. Estoque, meu Deus, estoque mais um maior sortimento em aviamentos e papelaria da cidade. Restaurante Pousada União. Atendimento diferenciado de Almeida e Família. Olha a equipe do Salgueiro fazendo o trabalho no campo defensivo. Recebe ali o capitão Ranieri. Ele abre a jogada no campo de ataque. Vem aqui o Daniel, camisa número 6, lateral esquerdo com muita categoria. Faz um lançamento. Já perde ali a jogada o camisa número 10, o Renato. Chega a defensiva com o camisa número 5, Carlan. Tenta jogar pra frente. Série lateral que favorece ao Carcará. E atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo. Tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. São 10 minutos passados esse primeiro tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo. E atenção, torcedor, o placar tá lá. Afogados tem 0, Salgueiro também tem 0. E futebol com mais emoção e vibração, você já sabe. É aqui. Afogados. Copa do Brasil nesse momento jogando Santos e Ceará 0-0. Júnior Cavalcante. Sou eu, torcedor pernambucano, torcedor brasileiro ouvindo em qualquer parte desse planeta. É falta que favorece a equipe do Afogados. Caiu ali o camisa número 8, Diego Teles, que é um bom jogador esse camisa número 8, hein, Laudinho? Vem se destacando. Olha, na série, no campeonato pernambucano, ele era reserva. Mas quando a Série D chegou, ele ganhou, foi ganhando seu espaço aos poucos. Hoje é um dos destaques do time. Fez falta quando se ausentou, viu? É um bom jogador e ele vem criando, principalmente, confiança, conduzindo a bola e jogando bem. Tecnicamente ele é bom, viu? Outro grande jogador aí, viu? Um que tá fora do Salgueiro, que eu gostava muito dele, né? Não sei qual é o time que ele tá defendendo no momento, qual é a equipe. O Ilan Sete, bom jogador mesmo. Me parece que ele foi pro exterior, viu, Elias? Bom jogador. São 11 minutos passados esse primeiro tempo aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. Vianão em Afogados da Engazeira. É falta ali, é tiro de melhor. É cobrança de impedimento, não é isso, Laudinho? Bandeirinha levantou o seu instrumento. Foi falta. Falta? Foi falta, foi falta. Houve aí uma irregularidade no lance. Então eu... pega pra capa ali no banco pro juizão, hein, Laudinho? É, aqui tem gente reclamando. O Igor César foi advertido. Eu não sei como ele deu o cartão amarelo, porque eu observo que hoje, ultimamente, o Arthur também pode ser advertido com cartão amarelo e vermelho. E o Zato não quer nem conversa mais com os técnicos, eles dão logo o cartão amarelo. E dessa vez ele deixou por menos, porque, aliás, a reclamação acho que foi uma bobagem, né, rapaz? Exatamente, Naldinho Rodrigues, boa tarde pra você que tá chegando agora na nossa transmissão, seja bem-vindo, bem-vinda. Olha a equipe do Afogados trabalhando lá no lado esquerdo, chega pra dominar a bola, a equipe do Afogados faz o lançamento, chega ali pra o camisa número 10, Gandinho, de costas pra marcação, ele abre a jogada com o camisa número 5, Carlan, ele já toca ali pra Rogerinho, faz o lançamento aqui no lado direito, olha o grafite na entrada da área, vai pra cima, grafite, vai pra cima dele, grafite, passou o pé em cima da bola, bateu de curva, passa, tirando tinta da trave, Naldinho. Muito bom, começa bem o grafite, hein, sassaricou, foi pra um lado, pra outro, e o lateral esquerdo, Daniel, ficou parado, ele puxou pra esquerda, não é a dele, mas essa bola vai pra dentro, viu, poderia surpreender o goleiro César Tanaka. Olha, o Salgueiro dá uma bicorada, mas o Afogados também vai lá, diz, pera aí, garoto, estamos jogando em casa. Olha, Naldinho, o grafite, quando ele joga, ele entrou contra o Guarani de Sobral, não gostei, porque ele entrou na vaga de Candinho e foi jogar no meio, centralizado, armar. Não é a dele. A dele é aqui, do lado de campo, na beirada do campo, tem muita velocidade, é habilidoso e está sendo o atacante mais lúcido do Afogados, pelo menos nesse início de partida. E eu acho ele melhor jogando pelo lado esquerdo, Alice. Ele puxa para a direita e a cipuada vadia, viu? É, ele puxa de água e bate com a perna trocada. A varada vadia, viu? Aí veja bem, é onde ele deve jogar, Naldinho, porque contra o Guarani de Sobral ele entrou pelo meio, na vaga do Candinho. Foi uma figura apagada. Hoje você veja, pouco mais de 10 minutos de jogo, ele já fez duas jogadas que levaram perigo para o gol salgueirense. Nara Calçados não é à toa que a melhor loja em Serra Talhada e Afogados da Engazeira. É, meu amigo, Mercantil Tavares, e que preço a dona de casa já conhece, é daqui, é da gente. Olha a equipe do Afogados tentando a jogada, corta ali de cabeça, Ranieri, zagueirão, xerifão da equipe do Salgueiro. É lateral que favorece a equipe da Coruja do Sertão. Aqui pelo lado direito, o campo de ataque chega para a cobrança o Guilherme. Atenção, torcedor da Coruja, hein? Vamos torcer, vamos vibrar. O coração pode bater mais forte a qualquer momento aqui no Vianão. Olha a equipe do Afogados tentando a jogada ali com o Candinho, perto dele, o grafite. Candinho foi pra cima da marcação, já perdeu. Chega estourando ali o Júnior Juazeiro, a bola sobra ali pra o goleirão Tanaka. Chegou estourando tudo ali o Júnior, hein, Naldinho? É, o Júnior também, aquilo ali, eu acho que o Júnior com vergonha, porque todo mundo tá correndo, tá buscando, tá tentando vencer o jogo. E o Júnior, diferente de outros jogos, ele diz, rapaz, se eu ficar quieto aqui, eu vou ser barrado, peraí que eu vou correr. E tem que fazer isso mesmo, atacante não só é finalizar, não. Tem de buscar a bola, tem de lutar, tem de fazer falta. Jogo, é coletividade. É ou não é, professor? Professor Elias Mariano. Olha a equipe do Salgueiro, chegou com tudo. Defendeu Everton! Leão. Olha ali o rebote chegando com a equipe do Salgado. Mais uma vez bateu, tira a zaga do Afogados. Vem Candinho pra disputar a bola ali com a camisa número 11, o Alisson. Que perigo, hein? Mas o Everton tá pegando até sinal de Wi-Fi, hein, Naldinho? E o Alisson, meu amigo, ali deu tempo até dele dominar, levantar a cabeça e soltar a bomba. Foi uma bomba essa, viu? E o Everton mais uma vez fez uma ótima defesa. O jogo é cai lá, viu? Agora o Salgueiro chegou com mais perigo, né? As chances do Salgueiro foram mais claras. O sistema defensivo do Afogados continua falhando. O ataque adversário chega com muita facilidade. Olha a equipe do Salgueiro chegando, sai mais uma vez. Everton fica com ela dominada na grande área. Ali, você sabia que esse jogador, esse goleiro Everton, é cria do Sport? Cria do Sport, as divisões de base, inclusive foi para a seleção brasileira, foi convocado, né? Já perdoei ele porque passou pelo Sport, e agora é Afogados. Exatamente, ali só sai coisa boa. Eita, aí é torcedor. Olha, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 15 minutos passados o primeiro tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo. Atenção, torcedor. O placar tá lá. Afogados tem 0. Salgueiro também tem 0. E torcedor, futebol com mais emoção e vibração, você já sabe. É aqui. Bom, e o Tite já tem problema, viu? Neymar estava no jogo, sentiu a coxa, né? No primeiro tempo, ele saiu, tentou voltar, mas não conseguiu. Com isso, o Neymar pode estar fora da próxima partida da seleção brasileira de futebol. É contra a Venezuela. Opa, sou eu, torcedor pernambucano. Basta aí o goleiro. É, meu amigo. Lá vem a equipe do Salgueiro tentando a jogada lá pelo lado direito. O Leozão já faz o lançamento para o Tarcísio. Errado, a bola fica com o goleiro Everton da equipe do Afogados. São 16 minutos passados o primeiro tempo. Mandar um abraço para você, amigo ouvinte, amigo internauta em todo o planeta, ouvindo pelo som do site da Afogados FM, também pelo nosso aplicativo. Olha a equipe do Afogados tentando a jogada ali com o Canil. Chegou o Leozão, deu no rap e vai tomar cartão amarelo, hein, Naldinho? É, esse Leozão, rapaz, é Leãozão. Não é Leozão, não. Ô, homem caceteiro da boba, tô sim, viu? Esse rapaz só vai pra bola, olha, ele vai pra parar a jogada. Não quer saber se é falta, se atinge adversário. Ô, Leozão, dá uma de Leozinho, cara. Cartão amarelo para o camisa número 4 da equipe do Salgueiro, Leozão, amarelado pelo juiz aos 16 minutos do primeiro tempo. Auto Serviços Ferreira, use informações 87996009960003 42. Disque Pipa, peça já o seu 99966-0357, organização de Verandi. É falta que favorece a equipe do Afogados mais uma vez. É no campo intermediário da equipe do Salgueiro. Olha a equipe do Afogados sentando ali a jogada aérea. Tá ali a defesa toda preparada em linha. Professor Elias comenta já. Só dois jogadores ali do Afogados na entrada da grande área. Olha ali, fez o lançamento errado, garotinho. Vem a equipe do Salgueiro mais uma vez aqui com o Daniel. Faz a jogada. É o Daniel que entra ali pela direita, pela esquerda. Bateu! Passa tirando tinta da trave direita do Everton. Mas que rapidez, hein, Naldinho? O Daniel passou, parecia Ayrton Senna naqueles tempos áureos, hein, Naldinho? Olha aí o Daniel, acho que houve precipitação dele. Se ele tenta conduzir mais a bola, ele ficaria mais cara a cara com o gol. Mas ele foi tentar finalizar de primeira e por isso que perdeu mais uma chance do Salgueiro. O Afogados, conforme o Elias já disse, né? Essa zaga do Afogados, esse setor defensivo, às vezes cochila no lance, vai e não volta, aí leva o contra-ataque, viu? Professor Elias Mariano, quase o Salgueiro chega, hein, Elias? É a terceira, viu, Jota? A terceira oportunidade clara que tem o Salgueiro. Duas, o Everton defendeu, né? Essa passou raspando, porque na hora da ultrapassagem, na hora da transição, tá falhando o nosso sistema de marcação no meio campo e também o sistema defensivo. Agora o ala do Salgueiro entrou sozinho e por pouco não abre o marcador. Na verdade, o Salgueiro melhora na partida. Chega com mais precisão e com muito mais perigo. Olha o Dadinha dominando a bola, já ultrapassa a linha que divide o gramado, levanta a cabeça, um lateral alto, hein? Um lateral alto, esse Dadinha, camisa número 13. Olha ali a equipe do Salgueiro passando ali, o jogador camisa número 5, Bruno Senna, com categoria, ele recolhe a bola, vai pra lá, levanta a cabeça, toque errado. A bola fica ali fácil para o goleirão Everton, camisa número 1 da equipe. É do Afogados, quase 19 minutos do primeiro primeiro tempo. É, meus amigos, Autoposto Brasilino, Autoposto Brasilino 1, na Avenida Arthur Padilha, a melhor gasolina da cidade. Abasteça com o aplicativo AME e ganhe 10% de desconto na hora. Olha o grafite mais uma vez, passa por aqui o jogador Guilherme, ele toca para o Guilherme, vai fazer o cruzamento perigoso, passa por todo mundo, ninguém do Afogados para aproveitar. Chega lá do outro lado, camisa número 7, Evaí, ele faz o domínio, tenta jogar da bola, bate ali no costado da zaga, fica no rebote na entrada da grande área com o grafite. Grafite vai para lá, vai para cá, ele cai, ali é perigo, hein? Uma faltinha ali para o Candinho, era bom, mas a equipe do Salgueiro sai jogando já o balão lá para frente, chega Thomas, domina ela com categoria, não, bateu na canela dele, foi para lateral, Naldinho. É, Thomas se viu acochado ali pelo Thomas contra Thomas Anderson, ali é uma mistura de Thomas, quem é que toma atrás ali, Elias? Aí é difícil saber, não é? Olha o Salgueiro chegando mais uma vez, agora com mais perigo ainda, bateu errado, bate na zaga e a bola volta, volta aqui para o camisa número 11, o Alisson vai para cima da marcação, para lá, para cá, deixa o Edivan, na saudade ele cisca demais, vai para lá, garoto, faz esse cruzamento, já veio o cruzamento de cabeça, falhou a zaga, tira mais uma vez, mas o juizão já marcou a carga ali, Naldinho. Foi sim, foi cargueado com falta o Everton agora no lance, no outro lance aí do Alisson, a bola bateu e eles pediram um pento, o Salgueiro pediu pento, mas bateu no ombro dele. O ato foi em cima do lance e disse, não foi nada. Segue o lance. Atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo o tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 20 minutos esse primeiro tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo, em Afogados em Gazeira. Atenção, galera, o placar tá lá. Afogados tem 0, Salgueiro também tem 0. E futebol com mais emoção e vibração, você já sabe. É aqui. Mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série D a ser realizado hoje, São Caetano e Novo Horizontino. O jogo acontece às 20 horas. Júnior Cavalcante. Olha o grafite, tenta a jogada aqui pelo lado direito, volta a jogada com o Candinho, Candinho domina, vai fazer o cruzamento, ele pensa a melhor jogada, abre aqui com o Guilherme, Guilherme faz o lançamento na área, fácil demais para o goleiro, um Tanaka que domina a bola, ali na grande área, não teve aproximação nesse ataque aí, hein, Naldinho? Ele retrou para o goleiro César Tanaka. Ele se viu acochado pelo Daniel, disse, eu vou entregar ali pro goleiro, porque não tinha ninguém também do Afogados. E o Afogados, rapaz, dá cada bobeira ali quando no contra-ataque do Salgueiro. Olha, olha. Olha o Dadinha chegando pelo lado direito, cruzamento, passa por todo mundo, vai pra fora. Em tiro de meta que favorece a equipe, ou é lateral que favorece a equipe do Afogados, Saldinho? Foi lateral, arremesso lateral. Agora, meu amigo, até quando o Salgueiro vai estar pecando nesses cruzamentos e nessas finalizações ali? O Afogados está levando sorte. O Salgueiro, a bem da verdade, era para estar vencendo o jogo. No mínimo, 1-0. Quatro grandes chances por parte do Salgueiro. O Afogado chegou duas vezes sem muito perigo. É melhor o Salgueiro. E a falta que favorece. Foi puxado ali o Júnior Juazeiro, o Ranieri. E são dois grandalhões, hein, Naldinho? É verdade. Um disputando ali. E na disputa ali da bola, o Ranieri fez falta no Júnior Juazeiro. Eles se conhecem já. Eles já se conhecem, já se enfrentaram muitas vezes. Eu acho que já jogaram até juntos, porque esse Júnior Juazeiro é muito rodado. E o Ranieri não deixa por menos. Verdade, Naldinho. Prefeitura de Afogados em Gazeira na luta contra o coronavírus. Não saia de casa sem máscara. Joia Ótica Santa Luzia, todo sábado tem exame de vista. Marque já o seu. Olha a equipe do Salgueiro tentando mais uma vez a jogada lá pelo lado direito. Dadinha recebe. Ele é muito perigoso, esse Dadinha, hein? Vai pra lá, vai pra cá. Toca ali pro camisa número 9. É o Thomas Anderson. Fez a jogada ali no meio de campo com o Tarcísio. Tarcísio joga ali pro camisa número 8. William. William pra jogada aqui no lado esquerdo. Chega o pequenininho. É grafite, corta de cabeça. Lateral que favorece a equipe do Salgueiro aqui pelo lado esquerdo, Naldinho. Exatamente, e dessa vez quem desafogou ali foi o grafite. Grafite corre barbaridade. Olha, em João Pessoa, eu não me canso de dizer e de agradecer, viu? Em João Pessoa, a Ivanzada toda. Tem aqui uma cabeça de uma raposa, rapaz. O raposeiro Ivan tá curtindo em João Pessoa. Ô, Ivan, obrigado pela audiência, companheiro. 23 minutos o primeiro tempo. Já passamos a metade do primeiro tempo aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. Professor Elias Mariano, mais da metade do primeiro tempo, professor. E o senhor já falava, né? Cantava a bola. O Salgueiro tem muito perigo pelos dois lados, né? Tanto com o Daniel, também e o Dadinha do outro lado direito, né, professor? O Salgueiro é um time mais equilibrado, Jota, dentro das quatro linhas, taticamente, utiliza os dois alas, tanto o Daniel como o Dadinha, pelo lado direito e lado esquerdo, coisa que não acontece com o Afogados da Engazeira, e procurar jogadas pelo lado do campo que deve fazer. O Afogados fica jogando pelo meio, não é? e esporadicamente procurando o grafite. É muito pouco. O Salgueiro é melhor, e não fosse aí o Everton, talvez o Salgueiro já estivesse na frente do marcador. Infelizmente, o Salgueiro é melhor do que o Afogados. Daniel, camisa número 6, se prepara para a cobrança de tiro esquinado que favorece a equipe do Salgueiro aqui no lado esquerdo. Vem Daniel com camisa número 6 para fazer a cobrança. Chega ali o Tarcísio perto da bola, mas não vai tocar ali. Ele vai fazer a cobrança lá na área. Afinal de contas, tem dois zagueiros altos lá. É na entrada da pequena área. Olha o juizão, conversa demais. Agora autoriza a cobrança. Lá vai Daniel, fez o cruzamento. A bola vem alta na entrada da grande área. Vai, passa por todo mundo ali. Sobra com camisa número 4, Leozão. Leozão mostrando categoria de atacante. Foi pro chão, o juizão disse: levanta, meu garoto, e vai jogar tua bola, Naldinho. Isso aí me fez lembrar o zagueiro Nezinho Mochotó. Ô, bicho ruim de bola, viu? Só dá pra carregar açúcar. Olha, o mal do Afogados, viu, Jota? Eu observei agora nesse escanteio, tinha 8 jogadores do Afogados na área, não é? E o jogador do Salgueiro buscando dominar a bola no lado da área, ou seja, o Afogado está marcando a bola, não está marcando jogador, e o Afogado tem tomado muitos gols por conta desse erro primário. Marca a bola, não marca o jogador fica livre, mais fácil de finalizar. Elias, em qual time de Pernambuco, de Recife, esse Leozão jogava? Sport, Santa Cruz ou Náutico? Eu acredito que nenhum, viu, Naldinho? Eu acredito que nenhum, porque o Leozão, ele tem tamanho, tem um nome forte do Leão da Praça da Bandeira, mas eu dispenso. Se você quiser, pode levar para Santa Cruz. E ele tem uma coisa boa que você não disse aí. Ruindade. Ruindade. Já levou o amarelo, né? Já levou o amarelo. De bom, só tem o nome no aumentativo. Naldinho não quis, e professor Elias não quis, vai acabar sobrando pra mim no Náutico. É. Atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo. Tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 25 minutos passados esse primeiro tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo em Afogados em Gazeira. E torcedor, atenção, hein? O placar tá lá! Afogados 0! Salgueiro! Também tem 0! E futebol com mais emoção e vibração, você já sabe. É aqui! E pela Copa do Brasil, continua Ceará 0, Santos 0. Júnior Cavalcante. Sou eu nas ondas 87,9, Afogados FM, na emoção do Campeonato Brasileiro da Série D. Olha que jogada foi essa do Edivan, que é um bom zagueiro, mas é um péssimo lançador, hein, Naldinho? É péssimo lançador, ele tá perdendo os lançamentos, por quê? Porque o meio de campo não tá chegando, o Elias tá vendo aí, vai observar. O meio de campo do Afogados tá se escondendo e o Salgueiro tá agradecendo e ganhando a maioria da jogada no meio de campo. É por isso que tá havendo esse sufoco. Agora não vai haver sufoco não, por quê? Parada técnica, professor Elias, o que o treinador do Afogados, o Igor César, tem que conversar com seus jogadores, professor Elias. Olha, Naldinho fez uma boa observação. O time do Salgueiro aí, com o Bruno Senna, o William Daltro, o Renato e o Tarcísio, ele tá vencendo, ele tá ganhando o meio campo do Afogados da Engazeira. O meio campo do Afogados da Engazeira com Arlão, Diego, Teles, Candinho e Evaí, porque veja bem, hoje a minha grande expectativa é a do Naldinho. Eu gosto do Evaí, é o jogador, na minha concepção, aquele com mais qualidade para distribuir o jogo no time do Afogados da Engazeira. Com o Afogados falta esse camisa 10, essa cabeça pensante, nós estamos cobrando isso há muito tempo. Então o Evaí não pôde participar do jogo anterior, hoje voltou, disse a Naldinho, gosto dele, é um jogador de qualidade, é um jogador de muita técnica, mas pelo menos até agora ele não conseguiu fazer com que o Afogados pressionasse o Salgueiro. Ao contrário, o Salgueiro aí com o Tarcísio, não é? O Bruno Senna, esse pessoal, o William Daltro e o Renato, eles têm dominado as ações. Esse Renato é grande jogador do Salgueiro, tem dominado as ações e com isso eles têm chegado com mais perigo. Precisa melhorar o ataque do Afogados da Engazeira e, consequentemente, a bola chegar no Grafite e também no Júnior Juazeiro. O Salgueiro, até o momento, é melhor. Vamos ver se essa parada técnica o Igor César consegue, não é, resolver essa situação em que o Afogados está sendo dominado e, por isso, muito atacado pela equipe salgueirense. Então, o Salgueiro, até o presente, é melhor. Não é? Graças a duas grandes intervenções do Everton, o jogo está 0-0. O Afogado chegou duas vezes, não com tanto perigo, e o Salgueiro já chegou três ou quatro. O Salgueiro é melhor. Agora, o meio campo da nossa equipe precisa jogar um pouco mais. Inclusive, o próprio Candinho, né, que está apagado no jogo contra o time do Guarani de Sobral. Essas alturas, o Candinho já tinha dado dois ou três chutes aí, que ele bate muito bem na bola, bate forte, e nem isso o Candinho está conseguindo fazer hoje. E resta apenas aí o Arlan e o Diego Teles marcar, e acabam sendo envolvidos pelo bom time do Salgueiro, muito bem treinado, que taticamente está dando um banho no time do Afogados da Engazeira. Essa que é a verdade. Jogando pelos dois lados, com velocidade, e trocando passes também com velocidade, o que deixa a marcação do Afogados batida sempre nos lances em que o Salgueiro ataca a representação da Coruja. Muito bem, professor Elias Mariano. Sky autorizada somente na Casa das Parabólicas com Neinha e Edna. Siqueira Construção, construindo seus sonhos com os melhores preços da região. Estoque Mildeza, Estoque Mais, o maior sortimento em aviamentos e papelaria da cidade. Chegando aos 29 minutos do primeiro tempo, o juizão vai autorizar o reinício da partida. É lateral que favorece a equipe do Salgueiro, já cobrado pelo camisa número 6, Daniel. Busca o atacante aqui no campo de ataque. Chega Cadinho para dominar, toca para o Diego. Diego toca na frente para o Grafite, a bola é reboteada ali pelo jogador da equipe do Salgueiro. É lateral que favorece a equipe da Coruja do Sertão. Atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo o tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 30 minutos passados esse primeiro tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo, em Afogados da Engazeira. Torcedor, o placar tá lá. Afogados tem zero, Salgueiro também tem zero, e futebol com emoção e vibração, você já sabe, é aqui. Liga dos Campeões da Europa, Istambul 0, Paris Saint-Germain. Um gol marcado há pouco. Júnior Cavalcante. Sou eu, torcedor brasileiro, levando a emoção do futebol pernambucano na Série D para você, ouvinte da Afogados FM. Olha o César Tanaka dando o estourão lá para frente, chega ali de cabeça de Van, faz o corte de cabeça. O zagueirão da equipe do Afogados, a bola fica ali com o camisa número 10. Tocou para o camisa número 13, o Dadinha chega com perigo, foi para cima, faz o cruzamento. Agora é perigo, corta de cabeça o Arlan. A bola fica dominada aqui com o camisa número 8, o William Daldro vai bater, chega. Mais uma vez a equipe do Afogados, a zaga cortando. Olha a equipe do Salgueiro, vai bater, bateu, é tiro de meta, ou melhor, é escanteio. Bandeirinha marcou escanteio, hein, Aldinho? E foi sim, escanteio, a bola já tinha saído. Agora houve uma falta ali em cima do jogador do Salgueiro, rapaz, que o árbitro deixou seguir o lance, deu a lei da vantagem. Ele deu vantagem, era falta perigosa, viu, Aldinho? Perigosa, no bico da grande área, Elias. Por pouco não era pênalti. É verdade. Olha o Tarcísio, camisa número 7 da equipe do Salgueiro, para fazer a cobrança de perna esquerda. Todo mundo lá dentro da grande área. Olha o Tarcísio, vai fazer a cobrança já autorizado. Parte para a bola, Tarcísio faz o cruzamento, a bola vem alta. Vai subir ali a equipe do Salgueiro, corta a equipe do Afogados com o Diego. A bola fica com o Ranieri, tocou, fura ali o jogador, camisa número 10, o Renato. Bateu para fora, mas já estava marcado impedimento ali, Laudinho. Marcado impedimento e o assistente ali, o assistente, o Ricardo Jorge, ele viu do lado de lá. E o árbitro só fez atender e marcar. Olha, meus amigos, Elias, o repórter misterioso está mandando um abraço para você, dizendo que somente Gama Central e Afogados são os únicos invictos jogando em casa até agora, de todos que participam da Série D. Viu, Elias? Eu espero, não é, um abraço ao repórter misterioso, não é, que o Cícero Cabeça de Raposa fica querendo saber e descobrir, né? Um abraço a ele, e eu espero que essa invencibilidade seja mantida, viu, Jota? E se possível, com uma vitória. Tá difícil, mas pode acontecer. Ué, rapaz, pra mim foi falta ali no Júnior Juazeiro, o juizão mandou seguir. Olha o Thomas Anderson fazendo a jogada aqui no meio do campo, domina ali o camisa número 10, é o camisa número 10, Renato, já pra jogada. Olha já pra jogada com o Dadinha, vem com a jogada perigosa lá no lado direito, furou, vai chegar a marcação do Rogerinho não consegue dominar a bola ali, fica dominada pela equipe do Salgueiro. O Salgueiro tenta ali com a camisa número 5 de letra, fez a jogada totalmente errada. Olha o Júnior Juazeiro, faz tempo que eu não falo o nome dele. Evair domina a bola de perna esquerda, vai fazer o lançamento aqui no lado esquerdo. Vem bola aqui, passa por ele, passa por todo mundo, passa pela zaga, pelo atacante e fica com o goleiro, Naldinho. Ah, o goleiro agradeceu, foi mais pro goleiro. O Evair, valeu a tentativa, mas essa daí, meu amigo, nem o Grafite, que é rápido, teria condição de alcançar e chegar antes do que o goleiro, né? Falta para a equipe do Salgueiro. Pode observar, Jota e Naldinho, que o Afogados é sempre buscando ligação direta. totalmente diferente do Salgueiro, que chega tocando, envolvendo. Pode observar, o Afogados é sempre lançamento ou pro Júnior de Juazeiro, que é um jogador estático ali de área, pouco sai, ou entrando pro Grafite. Fica muito fácil para a zaga do Salgueiro. Veja o Salgueiro como é que sai jogando e como é que chega na defesa do Afogados, e veja a diferença do Afogados, sempre ligação direta, que não vai encontrar, não é, o jogador em condições de definir. E olha, literalmente, nós que somos do sertão, nós somos seres iluminados. 4:30 PM, a lua já está aí nos dando, não é, o prazer de sua beleza junto ao sol. Essa hora ainda tem muito sol. Olha, o Alisson fez o lançamento para o Thomas, vai chegar por ali, bate, passa por todo mundo, vai pra fora. Pediu desvio ali na jogada, o atacante do Salgueiro, Naldinho. Olha, e se ele chega um pouquinho antes, ele reclama até que houve um toque antes depois que ele tocou, hein? Que ele tocou na bola, viu? Foi o número 10, o Renato. Renato. É, mas ele teve chance. Mais uma vez, mais uma chance do Salgueiro de abrir o placar, viu? E dessa vez, assim, ele chega um pouquinho antes, ele só teria desviado do goleiro Everton, que faz uma grande partida. É envolvendo totalmente, viu? É uma questão de tempo o gol do Salgueiro. Já podia até ter saído para coroar a grande apresentação do Salgueiro. Nós não podemos omitir, é a verdade. É bem melhor, domina o Afogados, perdido. Olha o Afogados aqui pelo lado direito. Chega o Guilherme da Melo, no Ranieri, vai pra dentro da área, faz o cruzamento. Corta ali o camisa número 5, o Bruno Senna. E chegou com perigo a coruja. Olha o Grafite, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cima da marcação. Passa o pé em cima da bola, vai Grafite. Ele retorna a bola aqui com o camisa número 5, Arlan. Levanta a cabeça, vai fazer o lançamento. Oh, quis a tabela ali na entrada da grande área. Chegou o Arlan, desequilibrado, tenta o cruzamento. A bola vem por ali, corta mais uma vez a equipe do Salgueiro. Olha o Evaí, bateu, defendeu César Tanaka, agora chegou a coruja, Naldinho. Chegou sim, meio um pouco inibida, mas chegou. Chegou com o Arlan e no rebote o Evaí conseguiu chutar e tentou surpreender o goleiro. Mas o goleiro estava bem postado, estava no meio do gol e só fez agradecer. Mas o Afogados, quando o Salgueiro tenta 4-5 vezes, é que o Afogados chegou um. Atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo o tempo e o placar de jogo. E placar. 35 minutos passados, esse primeiro tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo, Afogados em Gazeira, torcedor. O placar tá lá. Afogados 0. Salgueiro também tem 0. E futebol com mais emoção, você já sabe. É aqui. E continua pela Copa do Brasil, Santos 0, Ceará também 0. Júnior Cavalcante. Sou eu, torcedor da Coruja do Sertão, acompanhando nossa transmissão pela Afogados FM. Tentou uma jogada por ali. O camisa é número 7, Evaí já perdeu, chega por aqui. O William Daltro abre a jogada com o camisa número 11. O William, ele vai pra cima da marcação, clareou, vai bater, bate por cima do gol. Mas que bobeira deu ali, hein, Naldinho? O Evaí perdeu a bola no meio de campo e deu contra-ataque pra equipe do Salgueiro, Naldinho. Não é hora pra tá tentando jogar de calcanhar, Evaí, não faz isso não. O Salgueiro agradeceu, partiu pro contra-ataque, e se esse Alisson não tem chutado tão mal, né, ele teria feito o gol também, porque a defesa, a zaga do Afogados, o setor defensivo abriu para ele chutar. Se ele quisesse carregar mais a bola, conduzir a pelota, ele teria feito. Mas ele chutou de longa distância para fora. Continua 0-0. Olha, volta o Júlio. Fala aí, professor. O Alisson, eu concordo com o Naldinho, se precipitou, viu? Ele poderia ter tornado a jogada bem mais fácil. Poderia ter entrado na área, finalizar com mais tranquilidade ou até arrumar um pênalti, não é? Eu acho que ele foi precipitado e perdeu mais uma grande chance para o Salgueiro, que é superior. Olha, eu contei aqui, Jota, 8 chances, não é? Não digo chances claras, teve uns 3 do Salgueiro, chances claras, mas 8 chegadas com perigo do Salgueiro, enquanto nós tivemos 3 esporádicas do Afogados. Por aí você vê a diferença estaticamente, não é, do que nós estamos vendo, não é, nas estatísticas e no jogo. O Salgueiro é bem superior ao Afogados. Infelizmente, o Afogados perdido, sistema defensivo vulnerável e o meio campo ainda não se encontrou. Daqui um abraço para o grande zagueiro, meu amigo, do Naldinho, do Jota, o Antônio Martins, né, o grande Antônio Martins, grande zagueiro do Guarani, que travou grandes embates contra a equipe do Salgueiro. Um abraço ao Antônio Martins, o homem do Vida de Gado, o meio mundo. Um abraço, Antônio, obrigado pela audiência. É falta que favorece. Tem gol, Júlio. Já cobrada, tem! defendeu ali mais uma vez o Everton, olha o rebote pra fora, o Renato chutou pra fora, mas foi desviado, escanteio que favorece a equipe do Salgueiro. Naldinho, eu quero ver o primeiro pra parabenizar, ou seja, agradecer um rebote desse aí que o Salgueiro perca, porque só dá Salgueiro no rebote. O Afogados tem que ficar atento pra isso, viu? A segunda bola, Naldinho, o Afogados não ganhou a primeira ainda, é verdade, rebote. Não ganhou uma. Tem gol, Júnior? Tem gol aonde, Wellington? Paris Saint-Germain 2, Paris Saint-Germain 2, Istambul 0. Olha aí o Paris Saint-Germain, o atacante Neymar que se machucou na partida. Olha a equipe do Salgueiro com o Tarcísio. Tarcísio, camisa número 7, vai fazer a cobrança aqui no lado esquerdo do escanteio. Vai Tarcísio para a bola, fez o cruzamento, agora gol! Gol! É gol, é gol, a rede balançou. Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol, é gol. É gol, gol, gol, gol. Do Carcará! Na entrada da pequena área, cabeceou sem chances para o camisa número 1, Everton. Foi o Alisson, camisa número 11, Naldinho. Olha, bela cobrança de tiro esquinado do Tarcísio, que já conhece bastante esse gramado, já fez gol. Olha, ele cobrou na cabeça do Alisson. Agora, mais uma vez, a zaga do Afogados parou, minha gente, não pode. Esse Alisson vem abusando de perder gols. E essa daí ele cabeceou sozinho. E dessa vez o Everton nada pôde fazer. Gol merecido do Salgueiro, viu? Professor Elias, 39 do primeiro tempo, gol do Salgueiro. Há pouco eu disse, Jota, você lembra, eu digo, o gol do Salgueiro é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, porque ele já amadureceu, já tá bom de cair, né? Já passou do tempo. E nós estávamos vendo, nós estamos assistindo isso, o Afogados totalmente dominado, um time sem uma marcação compacta, não tem a... Eu não sei se você concorda comigo. Não sei se o Salgueiro é melhor que o Guarani de Sobral. O Jota não estava aqui quinta-feira passada, mas o Afogados faz uma apresentação pior do que a de quinta-feira aqui contra o Guarani. Salgueiro disparadamente melhor do que o Guarani de Sobral. Olha o grafite tentando a jogada ali pelo lado direito, foi pra cá e tortou o zagueiro Leozão. Cruza, tira Ranieri de cabeça, completa Naldinho. Não, olha, dois times que se não tiverem no mesmo nível do Afogados ainda são piores uma coisinha. Atlético de Cajazeiras e o Guarani de Sobral. Agora o Afogados, o Salgueiro é disparadamente melhor. Com certeza, viu? E essa vitória hoje, viu, Jota? Vai levando o Salgueiro aí pra 16 pontos praticamente com a vaga garantida. Exatamente, professor Elias Mariano, alô torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo o tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 40, 41 minutos passados esse primeiro tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo em Afogados em Gazeira, torcedor, o placar tá lá. Afogados tem 0, Salgueiro tem 1, gol de Alisson aos 39, e futebol com mais emoção e vibração, você já sabe, é aqui. Júnior Cavalcante. Professor Elias Mariano, mais uma jogada equivocada do Afogados. Agora o bicho vai pegar, hein, professor? Olha, o Afogados não tem organização. Você veja, o Afogados, ele não consegue, Jota, trocar três passes na sequência, não é? Os jogadores dispersos, distante um do outro, muita distância. Quando toca duas ou três, ó, três passes, perdeu. É assim. E o Salgueiro sai tocando. E tem uma coisa, se terminar 1-0 esse primeiro tempo, sabe pra quem é bom? Pro Afogados. Porque, na verdade, merecia 2 ou 3 o Salgueiro pelo que jogou no primeiro tempo. Deus permita que o Salgueiro, no segundo tempo, não volte com essa mesma ênfase, com essa mesma disposição. Porque se voltar e com fizer... esse mesmo domínio. Exatamente, Naldinho. Porque se fizer mais um, pode até ser que dispara uma goleada, pelo que Afogado joga até agora. Outra falha. Ali, professor Elias Guilherme falhou. Chega ali o ataque da equipe do Salgueiro. Volta a jogada aqui para o Daniel. Daniel faz o cruzamento, tentando a jogada lá no lado direito para o camisa número 7, Tarcísio. Chega a saca do Afogado, escorteiro. Mais uma falha, hein, Naldinho? Mais uma falha. Se não fosse o Thomas dessa vez, lá pela direita, o atacante, o Thomas, já ia chegando para dominar, viu, e concluir. E outra coisa, viu, Elias? Enquanto você falou aí que o Salgueiro vencendo aqui se garante praticamente na próxima etapa da Série D, o Afogados perdendo, ele dá adeus, porque domingo ele já vai pegar o mesmo Salgueiro. Se não tá ganhando aqui, vai ganhar lá? Com certeza, e você veja outra coisa, Jota, você mesmo pode observar, Ronaldinho, veja quantas vezes nesse primeiro tempo você falou em Dadinha e Daniel, ala direita e ala esquerda do Salgueiro, e veja o que você falou em Guilherme e Rogerinho, muito pouco, quer dizer, o Afogados não tem jogada pelos lados do campo, não tem um jogador de criação no meio, e tudo isso dificulta, sem contar que a defesa, quando é atacada, bate cabeça. Muito ruim o primeiro tempo do Afogados da Engazeira, e 1-0 é pouco para o Salgueiro. Olha, dominando a bola ali na entrada da grande área, o goleiro Everton, que fez três defesas milagrosas e na cabeçada não pôde fazer nada. E o Salgueiro abriu o placar aos 39 com o Alisson, camisa número 11. Olha a equipe do Afogados tentando a jogada lá no lado esquerdo, volta a jogada com Thomas, Thomas domina, toca ali com a camisa número 8, é o Diego Teles, abre ali para o goleiro Everton, ele abre a jogada aqui no lado direito para Edvan. Eita, olha que coisa, hein? Que coisa horrível! Olha a jogada ali, o Alisson mais uma vez dominou no lado esquerdo, faz o cruzamento, pode ser agora. Thomas dominou, perdeu a passada, a bola ficou com o goleiro. Mas Ronaldinho, tá dando bobeira essa defesa, Ronaldinho. Olha, se o Edvan deu uma cheirada e entregou a bola ao lateral Daniel, o Thomas, quando foi dominar, foi mais feio ainda, porque tinham dois jogadores do central pra um finalizar, do central não, do Salgueiro, desculpem, pra finalizar. O Afogado leva um baile de bola tão aqui que a gente endoidece e cita outro nome de time aqui. A situação tá ruim, viu, Jota? Olha o Candinho aqui no lado direito, não tinha quase ninguém lá na grande área para ele fazer esse cruzamento, só o Evaí. O Evaí é fácil de identificar, professor, que ele tá com o cabelo descolorido ali na entrada da pequena área. Olha ele lá, olha o Grafite, vai para cima da marcação, Grafite entrou na grande área, vai para cima, Grafite fez o cruzamento, pode ser agora, corta a zaga do Salgueiro, ele chega para o rebote ali, o juizão não marca, jogo perigoso, 3 minutos a mais desse primeiro tempo, Naldinho Rodrigues confere já para nós, 3 minutos a mais no primeiro tempo, vem a equipe do Afogados, olha o Guilherme faz o cruzamento, passa por todo mundo, fica na esquerda, bate de todo jeito, errado, pra fora, Naldinho. Foi o Rogerinho sozinho, poderia até dominar, aí ele chutou e numa vez dessa eu me lembro de Grilinho, uma lata de doce, que chute desgraçado, desses aí é melhor não chutar, viu, Alisson? Muito, eu concordo com você, Naldinho, muito fraco o Rogerinho, não é? Não apoia e na hora que chega faz essa barbeiragem. Essa... Olha, ele não apoia e marcar é que não marca. Exatamente, as melhores jogadas do Salgueiro é pelo lado dele, não é? Ele não marca nem apoia e na hora que vai, não é? Se dominar a bola, podia até ter criado um lance de perigo para o Afogados da Engazeira. Muito fraco também o Rogerinho. O Guilherme razoava, agora o Rogerinho muito fraco. Olha, o Thomas recebeu a bola ali na entrada da grande área, faz a jogada para ali, bateu, é gol! William Daltro! Gol! É gol, é gol, a rede balançou, alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol! É gol, gol, gol, gol! Gol do Salgueiro! O William Daltro, camisa número 8, recebeu na entrada da grande área com categoria, viu a saída do goleiro Everton, escolheu o canto, bateu e marcou numa bela jogada do Thomas, que recebeu e tocou para ele na entrada da grande área, fácil, fácil, zaga batida, time disperso na defesa, só pode acontecer isso. Balançou, hein? Balançou o barbante do goleiro Everton, Naldinho. Mas dessa vez não só foi a zaga não, meio de campo ficou olhando, deixou o Salgueiro lançar, meu amigo. Não tem quem aguente desse jeito, o Salgueiro entra do jeito que quer, mas do jeito que quer mesmo. Olha, se não tiver cuidado, vai levar uma goleada, uma tremenda de uma goleada, viu, o Afogados. Olha, eu já disse, Naldinho, se voltasse, eu tava dizendo, se terminar 1-0, como eu tava pensando, e o Salgueiro voltar no segundo tempo com a mesma disposição, jogando o mesmo futebol, com esses Afogados apresentando essa bolinha, tem tudo para uma goleada, viu? E 2-0, se o Salgueiro voltar com a mesma vontade, não fosse preocupar em garantir o resultado, nós podemos ter um resultado aqui hoje decepcionante para o time do Afogados, hein, Gazeira? Olha o Grafite tentando a jogada ali com o Júnior Juazeiro, volta a jogada mais uma vez para o Grafite na entrada da grande área. Vai, Júnior Juazeiro, pode ser agora, bateu, defendeu, Tonaca! Bateu no rosto dele ali a bola, Naldinho! O Afogados, quando chega, quando consegue uma chancezinha para marcar, perde, aí fica difícil. Ô Elias, ô Júnior, ô amigo que tá me acompanhando, que saudade, rapaz, do Adelmo Soares, viu? E também do nosso atacante, né, que foi lá para as Minas Gerais, né? Ah, se você for falar de jogador que passou por aqui e que foi embora e que o Afogado nada fez para segurar, olha, primeiro começou com o Felipe, depois Diego Ceará. Nem no banco de reserva você tá ficando no escuro. O escuro foi embora, o escuro. O Aleph. O Eduardo Herê. O Aleph. O Aleph. Márcio. Márcio. Meu amigo. Meio time. É. Meio Diego time. Ceará? É. Diego Ceará, já falei. Já? Meio time. Seis jogadores, né? Os seis melhores jogadores que o Afogados tinha. Professor, me diga uma coisa. O Felipe está sendo aproveitado, pelo menos no banco de reservas do Sport. Ele não é nem relacionado. Nem relacionado. Para você ver, não é? A diretoria do Afogados deveria ir lá para me empreste um jogador, já que ele não está jogando. Exatamente. Seria uma opção. Seria uma opção. Tantos jogadores ali em Náutico, Santa Cruz e Sport que poderiam reforçar a equipe aqui, né, velho? Mas a questão é o seguinte, que o jogador não quer vir, sabe, Jota? Porque lá, o Felipe, ele ganha R$8.000. Ele tem um salário de R$8.000, né? Ele tem um salário aqui inferior a isso. E lá ele ganha R$8.000, em todo caso é mais vitrine. Ele não vai querer aqui vir receber menos, nem o Sport também vai topar dividir o salário, que é o grupo que Afogados podia propor, né? Ô, Elias, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, o repórter misterioso entrando em ação aqui. E o próximo jogo do Afogados aqui é América do Natal. Será que dá pra vencer? Olha, se jogar esse futebol, porque... Não é Campinense não, Laudinho? É o América de Natal. E no sábado, de sábado a 8. No América de Natal tem o Wallace pernambucano, né? Que saiu do Náutico um dia desse, disputando Série C, artilheiro, não é? E os jogadores rodados no futebol do Nordeste é conhecido. Com esse futebol, a partida que eu vi o América jogar... Há dias atrás que ontem pensou. Mesmo jogou do Guarani de Sobral, só jogou um tempo e ganhou 3-1. O América dá uma goleada maior do que o Salgueiro está fazendo até agora, 2-0. O time do Afogados é perdido, horrível. O time do Afogados hoje é abaixo da crítica. Você olha, não escapa ninguém. Ninguém apresenta um futebol. A não ser o goleiro Everton. A não ser Everton. Sem dúvida, Naldinho, você disse bem, não é? O Afogados é tão mal que o melhor jogador do Afogados é o goleiro. Olha o Diego tentando a jogada para o Júnior. Juazeiro está impedido. Mais dois, hein, Naldinho? Mais dois minutos. Houve uma paralisaçãozinha forçada, né? O goleiro defendeu a bola com o rosto, a bola bateu em seu rosto. E ele se recuperou, e por isso que foi paralisado o jogo aí. Mais dois minutos, mas era bom mesmo que tivesse terminado, porque é mais fácil o Salgueiro fazer o terceiro. Exatamente. Do que o Afogados fazer um. Exatamente. Eu disse aqui, o gol do Salgueiro é questão de tempo. Olha o Salgueiro mais uma vez chegando, bateu mal no meio do gol, o goleirão Everton pegou, o Naldinho. Esse Thomas Anderson dessa vez agora, ele foi muito preciso não, ele foi muito pretensioso em fazer um gol bonito. Continue assim, meu amigo. Não vá não. Foi Renato. Não foi nem o Thomas, foi o Renato. Renato já chegou um pouco cansado, eu acredito, viu, no lance. Agora o pessoal tá entrando, tocando de calcanhar, viu, Júnior? Você observou agora o pessoal dando toque de calcanhar aí e entrando como quer na zaga do Afogados. Porque a marcação também, sinceramente, meu amigo. Acabou, viu? Olha, Naldinho, a marcação do Arlan e do Diego Teles até agora também, meu velho, é uma avenida. Termina o primeiro tempo aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo Vianão. 0 para o Afogados, 2 para o Salgueiro. O William Daltro marcou o segundo gol. O Alisson marcou o primeiro aos 39 do primeiro tempo. Naldinho Rodrigues, suas considerações aqui para esse primeiro tempo. E depois, na sequência, o professor Elias Mariano com seus comentários ao vivo na 87,9. Olha, eu só vou observar uma coisa. Estou observando ali o técnico Igor César passando cabisbaixo. Eu tenho quase certeza que ele vai passando ali dizendo: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Um time rachado, jogadores. Elias, o que a gente escuta, a gente sabe um bocado de coisa que a gente não pode estar dizendo porque a gente não tem certeza, Elias. Para depois não estar conturbando a coisa, né? Mas olha, Elias, é jogador bebendo por aí, a gente sabe. Ó, fulano de tal só vive em bar. Então, olha, eu acho que a diretoria está perdendo o pulso com alguns jogadores. Esse treinador não tem culpa de nada, Elias. Ele nem conhece o elenco. Aliás, esse é o quarto jogo dele. Ele não repetiu a escalação uma vez sequer. Não repetiu em dois jogos. Então, minha gente, ele passou ali. Eu tô com pena dele. Tiraram o Adelmo Soares, olha, ele se salvou aí do negócio, porque pode perguntar. O próprio João Nogueira, presidente, disse a mim: Naldinho, eu só demiti o Adelmo Soares porque eu fui forçado, mas eu não queria que ele saísse. Ele disse a mim. Ele disse na entrevista, então, eu vi. Então tem coisa errada aí. E a gente observa isso, o Afogado tá andando dentro de campo. Tá andando, não é? Enquanto o Salgueiro corre, sobra. É verdade, professor Elias. Já o senhor volta aqui para fazer os seus comentários. Mas a gente agradece a parceria da Sky, autorizada somente nas casas na Casa das Parabólicas, Coneinha e Edna, Siqueira Construção, construindo seus sonhos com os melhores preços da região. Estoque Mildezas, Estoque Mais, o maior sortimento em aviamentos e papelaria da cidade. Auto Posto Brasilino 1, na Avenida Arthur Padilha, a melhor gasolina da cidade. Abasteça com o aplicativo AMI e ganhe na hora 10% de desconto. Prefeitura de Afogados, em Gazeira, na luta contra o coronavírus. Não saia de casa sem máscara. Joiótica Santa Luzia, todo sábado tem exame de vista, marque já o seu. Restaurante Pousada União, atendimento diferenciado de Almeida e família. Dana Calçados, não é à toa que é a melhor loja em Serra Talhada e Afogados em Gazeira. Mercantil Tavares, e que preço? A dona de casa já conhece, é daqui, é da gente. Autosserviços Ferreiras Usa, informações 879-9600-0342. Disque Pipa, peça já o seu, 99-66-0357. Organização de Verandi, intervalo de jogo aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. E para fazer os comentários, os primeiros 45 minutos, eu convoco ele, o melhor comentarista do estado de Pernambuco, Elias Mariano, o professor da bola. É isso aí, Jota, 2-0 para o Salgueiro. Concordo com o que o Naldinho disse aí no final do primeiro tempo. A gente sente que o time, né, tá sem comando. Existe coisas de bastidores que nós não sabemos o porquê. Eu ouvi a entrevista do João Nogueira com o Naldinho. Ele disse que por ele, o treinador, o Adelmo Soares, teria permanecido. Agora, por que o Adelmo Soares saiu no meio da competição, depois de uma vitória? 3 jogos, 3 vitórias. Porque, se você for analisar, Jota, eu não lembro, num caso desse, no futebol brasileiro, você vencer 3 jogos em 5, perdeu 2 fora, venceu 3 em casa. E no terceiro, quando você tem a vitória, você é demitido depois do jogo. O que é que acontece aí? A gente tá vendo aí que tem jogadores que estavam acomodados com o treinador anterior, né? Vai fazendo aquela amizade que não é bom dentro de futebol, amizade muito estreita de jogador com treinador, com membros da diretoria, com interferência de diretores. Não estou dizendo que acontece no Afogados, porque não sei, não vi, nunca testemunhei, mas pela saída do Adelmo Soares, a entrevista que ele deu, ele deixou transparecer o que foi dito, que ele alegava ali no banco: vocês agora estão satisfeitos com o gol que meu goleiro tomou? Quer dizer, então tinha jogador do treinador, tinha jogador da diretoria, e ao que parece, Naldinho, o discurso permanece o mesmo. Isso é muito ruim, porque veja bem, o Afogados podia até estar perdendo de 2-0 pro Salgueiro. Não é nenhum demérito. O Salgueiro é uma das grandes equipes do futebol de Pernambuco e do Nordeste hoje. É tanto que está disputando aí a Série D, já disputou o Campeonato Brasileiro da Série B, foi campeão da Série D, não é? Já disputou Série C. É uma equipe renomada hoje no Nordeste, disputa a Copa do Nordeste, uma grande equipe, não é? Campeã pernambucana. Agora, o que a gente sente, falta alma, falta vontade, falta disposição. Se o Afogados, pelo menos contra o Guarani de Sobral, ele era um time que até certo ponto foi dominado, mas pelo menos nós víamos a vontade do jogador, a disposição, a garra. Isso nós não estamos assistindo hoje. Um time frio, apático, sem um sistema tático definido, as duas linhas não funcionam, e tudo isso faz crer que o culpado é o Igor César. É não. É o que Naldinho está vendo aí, né? Não está vendo harmonia no grupo. O grupo, é o que parece, está solto. E por que o Adelmo Soares saiu? Ora, o Adelmo Soares saiu porque disseram que ele era um treinador que cobrava muito, um treinador que agia com uma certa ignorância. O que acontece é o seguinte: alguns confundem rigor com ignorância, e outros confundem ordem com indisciplina. É aquela velha história. O princípio da democracia é ordem. Onde não tem ordem, não tem democracia. A democracia, ela só se consolida onde existe órgão, nas instituições. E uma instituição clubística, ela não pode ter desordem. Nós não podemos confundir aqui democracia com anarquia, nem liberdade com libertinagem. Então, algum jogador que se indispõe contra o treinador e a diretoria fica a favor desse jogador, então ele está pedindo que o treinador saia. Aí eu pergunto: o Adelmo Soares deixou a equipe um aproveitamento extraordinário para o futebol de hoje em dia. Venceu 3 jogos aqui do Afogados em seus domínios. E perdeu fora para quem? Perdeu para o Campinense, campeão do Nordeste. Perdeu para o América, campeão do Nordeste. América, que disputou Série A, que descobriu grandes e grandes jogadores para o futebol brasileiro. É uma das equipes mais representativas do futebol nordestino. E o time raposeiro não fica atrás. Perdeu para 2 equipes que é normal perder: Náutico, Santa Cruz, Sport. Quantas vezes Náutico, Santa Cruz e Sport foram derrotados por Campinense e América? Jogando em seus domínios e até jogando fora de casa e até em seus domínios. Então, os resultados do Adelmo eram resultados justificáveis. Aí ele venceu os três aqui. Agora você venceu um jogo e depois do jogo o treinador ser demitido, então talvez isso inflou demais o ego de alguns jogadores que queriam que o treinador saísse para ter sua autoestima referendada, porque o treinador em um coletivo, em um treino tático, ele foi mais exigente, ele cobrou com mais veemência, ele deu aquela bronca, que sempre foi normal no futebol brasileiro, né? Mas hoje a modernidade dos tempos quer que tudo seja passado a mão na cabeça, depois começar a utilizar perdão e desculpa demais, ninguém aceita nem assume os erros. Tá aí, o Igor César não é o culpado. Talvez a culpa seja de um elenco que está habituado ou que estava habituado a treinar a seu modo, fazer as coisas da forma que bem pensa e entende, e aí dentro das quatro linhas não está correspondendo, né? E tem treinador que é linha dura, tem treinador que abre mais um pouquinho. Agora isso vai de cabeça de jogador para jogador, isso vai da responsabilidade e do compromisso profissional, coisa que nós não vimos no primeiro tempo, pelo menos por parte do Afogados da Engazeira. Não foi um time com vontade, não foi um time com determinação. Ora, num jogo da Série D, dois adversários praticamente do mesmo nível, vamos dizer que o Salgueiro esteja um pouco acima, mas você vê troca de passes no futebol de hoje em dia dentro da área do time adversário. Jota, Naldinho, no futebol de hoje em dia que nós temos uma linha de quatro, duas de quatro geralmente, às vezes uma de quatro e uma de cinco, só fica um jogador e o pessoal trocando, veja na Série A, Série B, Série C, qualquer uma, até na própria Série D, veja se você veja troca de passe com tanta frequência, veja o mesmo Flamengo jogando, porque não dá. O futebol de hoje é muita marcação, é muita intensidade, quando o jogador domina já tem alguém, como se dizia antigamente, fungando no cangote, e o pessoal do Salgueiro passeou, o Afogados bota as mãos pro céu, perder 2-0, porque aqui não seria nem uma coisa que nós estivéssemos falando que fosse extraordinária se estivesse aqui dizendo que o Salgueiro terminou o primeiro tempo vencendo de 3-0 ou de 4. Não era nem, eu marquei aqui, depois parei de marcar, o Salgueiro chegou 13 vezes, o Afogado chegou 4, e a jogada que o Afogado teve mais perigo já foi aos 40 minutos com o Júnior Juazeiro, um jogador muito lento, né? Quando foi finalizar, o goleiro já estava na sua frente, o César, né? Então me diga qual foi o trabalho que teve o goleiro do Salgueiro nesse primeiro tempo. Vê quantos lances o Jota narrou que o César fez uma grande defesa ou foi exigido. A não ser nesse lance do Júnior Juazeiro, que quando ele tentou o goleiro já estava abafando, e no chute do Candinho, que dominou, mas a bola não saiu com tanta potência. Então o time do Salgueiro não foi pressionado. O César não fez nenhuma defesa. Enquanto isso, o Naldinho observou, e nós também observávamos, o melhor jogador do Afogados foi o Everton. Por aí você tira. Aí não precisa mais comentar e não precisa trazer nenhum exemplo para ilustrar quem foi o Afogados da Engazeira. Foi um time frio, apático, abatido, e eu espero uma coisa, que nesse segundo tempo volte com outro ânimo, volte com outro estímulo, porque Jota, Naldinho, se o Salgueiro não tirar o pé, acho difícil, porque correu muito nesse primeiro tempo, né? A temperatura muito alta, o sol desgasta bastante, o condicionamento físico não é mais o mesmo, mas isso também se aplica à representação do Afogados. Agora, se o Afogados voltar da mesma maneira e o Salgueiro não tirar o pé do acelerador, pode acontecer uma goleada histórica hoje aqui no Valdemar Viana de Araújo. Se encaminha e pinta pra, e está pintando isso, pelo menos no primeiro tempo. Se não fosse o Everton e o Afogados tem um pouco, o Salgueiro tem um pouco mais de competência, talvez nós já estivéssemos aqui falando em 3 ou 4-0, porque o Afogados é um time cabisbaixo, apático, ninguém faz uma partida que a gente possa aqui destacar, a não ser o goleiro Everton, e tem que se cuidar muito, tem que mudar da água pro vinho, porque no primeiro tempo a coruja só assistiu o Carcará mandar e desmandar e sair com esse placar favorável aí de 2-0 nesse primeiro tempo. Arbitragem tranquila, até porque os jogadores colaboraram. Só teve um cartão amarelo aí que o Jota destacou para o Leozão, o zagueiro do Salgueiro. E outra coisa que eu queria passar aqui para vocês, quando a gente fala em Everton, Naldinho, às vezes o pessoal não gosta, porque Everton é de uma escola que surgiu um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, o Manga, né? Surgiu no Sport e hoje está morando lá no Rio de Janeiro, viu, Jota? No Retiro dos Artistas, não fosse alguns abandonados, sobrevivendo de um salário mínimo. Não fosse alguns abnegados torcedores do Botafogo e do Barcelona lá do Equador, de Guayaquil, o Manga hoje estava numa situação de miséria. Triste e pobre história do futebol brasileiro, um goleiro que disputou o Copa do Mundo e foi titular em 1966, um dos maiores de todos os tempos da história do futebol brasileiro e mundial. É uma pena. Muito bem, os comentários do professor Elias Mariano, melhor comentarista do estado de Pernambuco. 12 minutos, Naldinho de intervalo. A equipe do Afogados já voltou, a equipe do Salgueiro ainda não. Naldinho, o sol deu aquela esfriada. Espero que o Afogados esquente, né? E tente jogar bola, o que não aconteceu nesse primeiro tempo, Naldinho. É verdade, o Elias já comentou tudo. Não adianta nenhum, a não ser que eu vá ser repetitivo aqui. Agora o Afogados, eu tenho quase que certeza que vai mudar, Elias, porque tem que mudar, tem que mudar. Agora aqui vai ser difícil mudar, sabe por quê? Porque não se muda 10 jogadores num time. Tá entendendo? Aí, na minha modesta visão, só ficaria quem, Everton? Só ficaria Everton, com certeza. Tá, então, com certeza. Pra mudar 10, aí fica. O Evaí, uma negação, viu, Naldinho? Esperava muito dele, uma negação. Não tá jogando nada. É aquela velha história. Paradão, Elias. É aquela velha história, meu amigo. Treino é treino, como dizia o Didi, né? O jogador de treino na hora do jogo, né? Cadê? Não aparece. 2-0 para a equipe do Salgueiro. Carcará, campeão pernambucano de 2020, vence a Coruja do Sertão aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. Arbitragem já voltando para o campo de jogo. A equipe do Afogados conversando ali, batendo papo. Candinho puxa aquela resenha. Eu também, o goleiro Everton, né, que sofreu mais esse primeiro tempo, está mais ativo, falante ali na roda, hein, Naldinho? É verdade, porque ele não aguenta. Ele tá, no mínimo, ele está dizendo: ô, moçada, me ajuda aí. Vocês estão querendo que eu saia daqui humilhado? Com certeza é isso, porque na realidade, meu amigo, olha, e eu estou sentindo movimentação, já observei movimentação aqui no Afogados. Eu acho que vai mudar, eu acho que Júnior Juazeiro vai pro campo e talvez o Edevan. Eu acredito, pela movimentação, esses dois jogadores vão mudar, viu? Na realidade, Naldinho, o time está se perfilando em campo, né? Se colocando aí na sua distribuição tática, não vai mudar agora não, né? Pelo que eu percebi ali, o Júnior Juazeiro tá ali, né? E o Júnior Mandacaru seria uma boa opção, né, Naldinho? Pra dar uma carreirinha aí, né, no zagueiro do Salgueiro, né? Seria um cara mais jovem, um cara mais lutador, um cara mais arisco, mais rápido. Agora, só que Júnior, nos últimos dois jogos, ele não esteve bem. Por isso que ele perdeu a posição de titular. Mas o Júnior merece entrar aí pra dar uma sacudida nesse time do Afogados, porque realmente tá feio. A coisa tá feia, tá preta, minha gente. Tem que mudar, olha. Tem que mudar. E o Elias disse bem, o Elias observou, porque Júnior, a questão é, se o Salgueiro já ganhando de 2-0, ele vai aliviar um pouco, tá entendendo? Porque o Salgueiro deitou e rolou, fez o que quis, né? Foi até, às vezes, ali muito. Não fez os gols que a Alemanha fez contra o Brasil, mas parecia o Brasil e a Alemanha, Naldinho. É verdade. Justamente. Chegando de todo jeito, tocando na entrada da grande área, com muita facilidade. É porque eu sinto também aquele Thomas Anderson tá bem. Ele tá feito o Júnior Juazeiro. E se eu tivesse aí, acho que a coisa tá diferente. Ah, Maria, se eu só ajeitando ali, ou então o cara ajeitando pra ele. Se é um macaco velho, meu amigo. O macaco velho não é gordo, não é macaco velho. A coisa seria pior. Não, digo, se o Ciel tá aí, talvez já tivesse 3 ou 4, né? Porque ele mesmo já devia ter feito e ter deixado aí o pessoal só pra finalizar mesmo na cara do gol, que ele é maestro nisso, né? E graças a Deus, ao Afogados, como eu disse, a ausência do Ciel, porque poderia ser diferente. Antônio Martins, amigo, é como a gente conversa, que saudades do seu tempo, né? Você, o Raminho, Ademir, Clóvis e tantos grandes jogadores que desfilaram aqui pelo Guarani enfrentando esse mesmo Salgueiro. 2-0, vai começar o segundo tempo, hein, Jota? Vai começar o segundo tempo do espetáculo aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. Infelizmente a Coruja do Sertão não tá bem nessa jornada, não tá jogando o que a gente esperava, e o Salgueiro tá vencendo por 2-0 a equipe da Coruja nesse jogo atrasado, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Uma rodada atrasada que não deveria nem ter sido realizada pro Afogados, viu? Começa o segundo tempo e suas emoções aqui no Valdemar Viana de Araújo. Já trabalha a bola no campo de defesa. A equipe do Salgueiro vem por aqui. O camisa número 3, Dadinha. Muito bom lateral esse Dadinha, hein? Vai pra cima da marcação. Chega cortando ali o jogador camisa número 6, Rogerinho. Foi pro chão, Dadinha pediu falta, não foi. Olha o camisa número 5, Arlan. Tocou ali pra o Evaí. Passa por um, passa por dois, Evaí. Levanta a cabeça, pode abrir a jogada aqui no lado esquerdo. Quis, olha, deixada boa aqui pra o Rogerinho. Vai fazer o cruzamento, a bola passa com perigo. Chega nas mãos do goleiro. Cessa Tanaka tentou surpreender. Cruzamento foi mal, hein, Naldinho? Mal, o Rogerinho cruzou com a cabeça baixa, nem olhou. Ele disse, eu vou é me ver livre dessa sujeita. Aí, dessas aí, o César só faz agradecer e dizer, bonito. Olha aqui chegando o camisa número 4 da equipe do Afogados. O Tomás meteu de cabeça para a linha lateral, que favorece a equipe do Salgueiro, que vence por 2-0 aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. E o Dadinha já não tem mais pressa para nada, hein, Naldinho? Tem não, para quê? Ganhando de 2-0. Ó, ganhando de 2, 3 ou 4 não vai fazer diferença nenhuma. O Salgueiro vai se precaver aí, se prevenir e poupar jogadores. Agora, Elias, sinceramente, não sei se você concorda comigo ou o Júnior, né? Agora, esse zagueiro do se o Afogados tem um Diego Teles aí, tem um Felipe, que esse zagueiro do Salgueiro não me agrada, esse Leozão, viu? Exatamente, não é bom zagueiro não, né? E tem o veterano Ranieri, que tem parte no Salgueiro, né? No dia que vender o Salgueiro, tem que dar uma parte a ele, dar uma banda do Salgueiro a ele. Pelo menos a catinga do Carcará ele ganha. É verdade. Aí esse Leozão, é porque, infelizmente, Naldinho, o Afogados não tem poder de marcação, não tem poder de ataque, não tem nenhuma ofensividade. É um time, é um bando, é solto no meio campo. Veja a formação do Afogados, se você vê algum posicionamento, algum sistema tático, as linhas organizadas, ó. É um time solto, né? Veja a diferença do Salgueiro. E esse Tarcísio é o que passou aqui, né, Naldinho? Pelo Afogados, é bom sim, jogador. E muito bom pro sinal. E ele tá jogando, Elias. O lugar do Tarcísio não é na ponta direita, não. Agora o Afogados tá tão mal que o Tarcísio tá arrebentando também, improvisado. Agora ele faz também, Naldinho, um quarto homem, viu? Ele fecha e volta pra marcar. E é muito bom jogador, habilidoso. É, bom jogador, tá assim. Olha o Diego Teles abrindo a jogada para o Grafite aqui no setor do campo esquerdo. Foi falta, não, juizão, manda ele se levantar. Olha o lançamento aqui, é para o campo de ataque. Tá impedido, camisa número 9, Thomas Anderson. Marcou o senhor Ricardo Jorge. Oi. Esse Thomas agora, ele não tava atrás, o Tomás estava na frente, viu, cara? Beleza, Naldinho Rodrigues, você e suas piadinhas engraçadas, né, Naldinho? Você não é Ave Maria, né, mas é cheio de graça, né, meu irmão? É por isso, é para descontrair, porque o Afogado perdendo, minha gente. Aí eu vou chorar, eu tenho que dar gaitada, minha gente. É o forró. Não pela derrota. É pra descontrair, Elias. Preta corria na frente e se eu tô mais atrás. Era o forró aí. Aqui não, Elias. Aqui de jeito nenhum, viu? É falta que favorece a equipe do Salgueiro no campo defensivo. É falta marcada aos 3 minutos do segundo. Agora, Jota, a tendência é o Salgueiro, viu? Como se diz na gíria, cozinhar o galo, viu? Já tá aparecendo, ó. Ó o Salgueiro, o que é que tá querendo? Vai jogar no erro do Afogados agora. É verdade, professor Elias Mariano. Sky autorizada somente na Casa das Parabólicas com Neinha e Edna. Siqueira Construção, construindo seus sonhos com os melhores preços da região. Estoque Miudezas, estoque mais, o maior sortimento em aviamentos e papelaria da cidade. Falta já cobrada que favorecia a equipe do Salgueiro. Vem dominando a equipe do Salgueiro pelo meio de campo. Bruno Senna levanta a cabeça para a jogada lá na entrada. É na meia cancha. Lá vem a equipe do Salgueiro mais uma vez com o Daniel. Daniel muito perigoso, vai fazer o cruzamento, passa por todo mundo. Olha o gol pra fora! Pra fora, bola com perigo. Daniel chega, deita, rola, faz o que quer pelo lado esquerdo. Desde o primeiro minuto do primeiro tempo, o professor Elias, e quase o Salgueiro chega, hein? Muito bom jogador, viu? Muito bom jogador, Daniel. Dois alas excelentes tem o Salgueiro, tanto o Dadinha como o Daniel. E eu acho o Daniel melhor ainda, né? Chega com muito perigo e por pouco o Salgueiro não falta o terceiro. Olha, e o Afogado tá pecando agora no tiro de retorno, Elias. E esse Thomas Anderson, ele perde mais gol do que o próprio Júnior Juazeiro, que o Júnior nem corre e nem é lançado. É falta que favorece a equipe do Salgueiro, marcada ali pelo senhor Luiz Carlos Sobral. É falta aos 4 minutos do segundo tempo. Torcedor do Afogados da Engazeira Futebol Clube, apreensivo, né? Querendo aí uma reação da coruja nesse segundo tempo, mas quem vem pra cima é a equipe do Salgueiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o restaurante Pousada União. Atendimento diferenciado de Almeida e família. Mandar um abraço pra grande Almeida. Seu Almeida. Qualquer hora eu vou aí mais Naldinho, viu? Aí me perguntou, disse, diga Júnior que ele tá liberado aqui, viu? Ô, rapaz, viu? Que coisa boa, hein? Eu não gosto de um 0800 de jeito nenhum, né? Aí o camarada, é o camarada passar manteiga na venta de gato, viu, minha gente? É, falta que favorece a equipe do Salgueiro, lá vai Tarcísio, Tarcísio, perna esquerda, vai cobrar a bola na entrada da área, corta por ali, Candinho. A bola fica, né, sobrando aqui na entrada da grande área. Chegando aí pra dominar, Júnior Juazeiro faz a tabela com ele. Olha o Eva aí, vai tentar a jogada, não era o Candinho que tava lá não, Naldinho. É, o Candinho tá aqui no ataque. Olha o Candinho recebendo a bola no lado esquerdo, passa o grafite. Candinho vai pra cima da marcação, Candinho muito lento. Tá pra jogada do outro lado. Olha a equipe do Afogados tentando ali com a camisa número 5, Arlan. Já perdeu a jogada. Já perdeu a jogada a equipe do Afogados. Agora o Salgueiro. Olha o buraco. Vem. Olha o Salgueiro chegando lá no lado esquerdo com o Daniel mais uma vez. Coloca a velocidade e vai pra cima do Thomas, que chega rasgando com tudo. E toma a bola e sai jogando o zagueirão da equipe do Afogados. Atenção, torcedor brasileiro. É hora de conferir comigo. Tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 6 minutos do segundo tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo, em Afogados, em Gazeira, torcedor. O placar tá lá! Afogados! Tem 0! Salgueiro! Tem 2! E futebol com mais emoção, você já sabe. É aqui! Copa do Brasil, Santos 0, Ceará 0. Pela Copa do Pela Liga dos Campeões, nós temos nesse momento jogando Juventus e Barcelona, que estão 0 a 0. Júnior Cavalcante. É uma pelada, né? Juventus e Barcelona. Olha, aqui. Olha a equipe do Afogados tentando a jogada. Chegou ali o Dadinha cortando. É lateral que favorece a equipe do Afogados. Vai pra cobrança rápida. Ali chega o Rogerinho. Rogerinho não pega a bola, que cobra é o Grafite. Grafite joga a bola lá na entrada da área com o Júnior Juazeiro. Volta a jogada para o Grafite. A bola é batida, corta a zaga do Salgueiro, fica no rebote, é tiro de meta. É tiro de meta que favorece a equipe do Salgueiro, Naldinho. É sim, dessa vez o Júnior pelo menos chegou ali pra lutar e botar pra tiro de retorno. Porque meu amigo, além dele ser lento, ele não é lançado, não recebe bola. Não recebe bola e é um jogador daquele atacante, né, que joga ali como atacante fixo, preso no meio da área. Pouca mobilidade e a bola não chega, aí fica difícil. É muito melhor tentar aí o Júnior Mandacaru, pelo menos é um jogador que corre, que sai pelos lados, porque desse jeito, sem a bola chegar, com atacante como Júnior Juazeiro, aí fica muito difícil para o Afogados marcar o gol. Domina a bola lá no setor defensivo, camisa número 6, Daniel, com muita categoria, já joga ali a bola no meio de campo, vai para cima da marcação da equipe do Afogados, bate ali, a lateral que favorece a equipe da Coruja. É, e vem para cobrança, o Guilherme já cobrou. Olha a equipe do Afogados tentando ali com o Evaí. Evaí de perna canhota, abre a jogada mais uma vez com o jogador camisa número 2, é o Guilherme, faz o lançamento na frente e não tem ninguém. Não tem ninguém ali para acompanhar o Júnior. O Júnior Juazeiro, ele domina a bola. Olha o Júnior Juazeiro voltando a bola mais uma vez para o Guilherme, vai fazer o cruzamento. Agora é desespero. Olha a equipe do Afogado, chegou por ali, pode ser agora, bateu, defendeu ali, ou melhor, a bola bateu no zagueirão, Leozão se perdeu a linha de fundo, é escanteio, Naldinho. É, dessa vez, rapaz, olha, um jogador, Candinho, chegou e tentou o arremate, mas foi travado na hora exata. Talvez se ele tivesse chutado sozinho, a bola pudesse até entrar, mas o goleiro César, bom goleiro César, estava bem atento ali, viu? Tem esquinado. É cobrança de escanteio que já vem pra área, sobe de cabeça por ali, o Edivan mete pra fora, é tiro de meta que favorece a equipe, é do Salgueiro. Professor Elias, chegou agora bem o Afogados, hein, professor? É, principalmente na finalização do Candinho, né? Que pelo menos é um jogador que se não está bem, ele tenta o chute de meia e de longa distância, de média e de longa distância, tentou, eu acho que talvez no melhor ataque do Afogados da Engazeira, mas o time ainda não apresenta um futebol que possa dar mais tranquilidade e confiança ao torcedor, pelo menos para diminuir o placar ou chegar ao empate. Olha a equipe do Salgueiro tentando a jogada. Chega o Diego Teles por ali, disputa com o William. O William perde a bola, fica aqui com o jogador Grafite. Olha a equipe do Afogado tentando a jogada rápida aqui no meio do campo. Já ultrapassou a linha aqui devido ao gramado. Tocou para Evaí. Evaí domina na perna esquerda, vai com ela dominada. Chega a marcação em cima dele, é derrubada. É falta que favorece a equipe. É do Afogado, Naldinho. E foi o Thomas, para você ver. O time do Salgueiro ganhando, mas todo mundo luta, vai atrás, faz falta. É diferente do Afogados. Olha o Evaí tentando a jogada, a bola bate no Ranieri, fica ali com o Daniel que chuta pra frente e tira o perigo. Equipe do Afogado senta mais uma vez. Que foi isso, Naldinho? Nada. Meu Deus do céu. Professor Elias, parece que falta tranquilidade, né, professor? Pra dominar uma bola. Sozinho o jogador, não é? É muita pobreza técnica, sinceramente. É trágico, né? É cômico, se não fosse trágico. Olha o Rogerinho chegando ali mais uma vez com o Grafite, que é polivalente nesse ataque da equipe do Afogados. Gandinho dominou a bola, tocou para o Grafite, vai fazer o cruzamento de perna esquerda para trás. Pode ser agora a equipe do Afogados. Chega, sai dali, tira a zaga, olha o gol, bateu na trave, olha o rebote. Quando não é para entrar, não tem jeito, Naldinho. Não tem jeito. E o jogador ia fazer contra ali o Daniel, hein? Foi o Diego Teles, recebeu o rebote ali no bate, bate, rebate, bate, rebate, sobrou para Diego Teles. Ele certinho, certinho. Mas olha, o zagueiro o zagueiro não, o volante da equipe do Salgueiro estava ali bem pertinho e só fez. Foi o Bruno Senna. É, e só fez um volante. Só fez proteger e o César agradeceu e já colocou em movimento. Salgueiro na frente, disparado. 2-0. Atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir o amigo tempo e o placar de jogo. Tempo. E placar. 10 minutos esse segundo tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo. E atenção, torcedor, placar. Tá lá. Afogados. Tem 0. Salgueiro. Tem 2. E futebol com mais emoção e vibração, você já sabe. É aqui. Sou eu, torcedor brasileiro, torcedor da Coruja do Sertão, torcedor pernambucano, acompanhando pela Afogados FM. Vem cobrança de escanteio, Cocanil, Cadinho bate o escanteio, a bola é desviada, tira por ali o Ranieri de cabeça. Olha a equipe do Afogados acertando, comenta e falta. Falta de ataque, Naldinho. É, o Thomas tanto entra preciso ali atrás como na frente. Ele não tem brincadeira não, quando ele vê que não vai ganhar, tome cacete, né, rapaz? Agora uma coisa ali, isso que eu não concordo, Júnior. Aí o Afogado vai cobrar um tiro esquinado, aí vão 2, 3 jogadores. Agora tinha 2, pra que um parado? Vem pra ali pro meio, pelo menos pra fazer volume. Ou não é, Elias? Só facilita a marcação do Salgueiro, Naldinho, porque é um homem a menos, né? É um homem a menos. É, taticamente o Afogados, né, fica devendo muito. E é o momento agora, pelo menos na raça, JC e Naldinho, do Afogados tentar aproveitar, porque o Salgueiro parece já querer garantir o empate é muito cedo. Agora pro Afogados, né, fazer com que o jogo fique mais movimentado e colocar aí fogo, né, o Afogados tem que fazer um gol no mínimo até os 15 minutos. Olha a equipe do Afogados tirando ali com o Edivan, camisa número 3, bate pra frente. Vem a equipe do Afogados tentando aqui com o Júnior Juazeiro, chegou no pé dele e perdeu. Chegou no pé dele e perdeu, mas foi derrubado, Naldinho, é falta. Foi sim, agora o Júnior se enrolou todinho, viu? Se enrolou todinho e ainda bem ganhou a falta, mas pelo jeito, se o jogador do Salgueiro não tem nem mexido, ele teria perdido a bola sozinha. É daquele tipo de lance que o camarada estraga ele mesmo sem querer. Olha a equipe do Afogado acertando com o Arlan. Ele volta a jogada ali com o Edivan, camisa número 3. Abre a jogada com o Guilherme. Guilherme agora tem o campo livre para correr. Ele não quer correr. Ele não quer correr. Volta a jogada ali com o jogador camisa número 8, o Diego Teles. Abre a jogada para Candinho. Candinho recebe de costa para marcação. Toca para Grafite. Grafite agora pode ir para cima da marcação. Vai Grafite. Agora tem um impedimento. Rapaz, eu não sei não. Para mim tava impedido não, Reinaldinho. Eu também não achei não. Eu não achei impedimento não. A não ser que o Elias viu isso. Não, eu também não achei impedimento do Grafite não. Achei que ele tem a posição normal. Mas o Bandeira marcou, né? Olha o Tarcísio, chegou o Grafite, agora vai tomar cartão amarelo, hein? Naldinho, é pra cartão ou não é, Naldinho? Indiscutivelmente, pra cartão. Ele entrou e levantou o pé. Meu amigo, se sair, pega. Eu que já joguei minhas peladinhas, o Elias também. Uma dessa, meu amigo, quando atinge é caixão e vela preta. Eu me lembro de uma dessa no Clube Campestre, hein, Naldinho? A gente precisando de ser campeão. Vai mudar, Naldinho, vai Elias. Mudar. Elias, cala-te boca, viu? Vai mudar o Afogados, entrando 17 no Afogados, o 17 é o Alan, e sai o Evaí sai e entra Alan. Elias, você faria essa substituição? Olha, o Evaí é uma figura apagada, viu, Naldinho? Aí fica aquela história, quando não joga, reclama do treinador, aí quando tem oportunidade, decepciona. Uma figura apagada, né? Eu acredito que o Alan não possa vir a jogar tão mal quanto jogou o Evaí, que era a grande esperança na parte técnica e na construção das jogadas do time afogadense. Muito mal. Olha a equipe do Salgueiro tentando a jogada, a bola passada e foi falta. Foi falta em cima do camisa número 9. O Thomas Anderson, juizão, parou, marcou o Naldinho. Falta em cima do Thomas, hein, Naldinho? O Thomas levou uma surrupiada agora, o Thomas, né? E esse Thomas, Elias, ele é muito conhecido, ele já passou até pelo Santa Cruz, pra você ver o quanto Santa Cruz tem feito raiva ao torcedor, viu? Porque esse Thomas, meu amigo, ele não dá a ninguém não, viu, Elias? É só toma. Olha a equipe do Salgueiro com falta aqui no campo intermediário. É o Tarcísio, camisa número 7, sempre ele aqui pelo lado direito. Olha o Tarcísio preparado para jogar a bola na grande área. E partiu a bola, chega ali a equipe do Afogados, desviou. É, desviou ali com o Thomas e a bola vai para escanteio. Naldinho, que favorece o Carcará. Olha, quando não tem Thomas no Afogados disputando a bola, tem Thomas no Salgueiro. No Salgueiro fazendo o toma lá da cá, viu? Mas dessa vez foi o Thomas do Afogados que colocou para tiro esquinado e vai chover ali na área. É como se dizia Lino Pereira, meu amigo Lino Pereira. É um perigo essa bola. Infelizmente, Naldinho, o Thomas que tá tomando é o nosso, viu? Exatamente, professor Elias Mariano. Vem Tarcísio para cobrança, bola é cobrada por ali. Chega Guilherme, vai vir tocar para frente, toca para trás, escanteio que favorece mais uma vez a equipe do Salgueiro. Atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 15 minutos esse segundo tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo. Escanteio mais uma vez para a equipe do Salgueiro. Agora a bola vem alta, vai subir por ali, foi derrubado o jogador do Afogados. Juizão manda seguir a jogada. Atenção, torcedor, o placar tá lá. Afogados tem 0, Salgueiro tem 2. E futebol com mais emoção e vibração, você já sabe. É aqui. Copa do Brasil, Santos 0, Ceará 0. Pela Liga dos Campeões, Barcelona 1, Juventus 0. Júnior Cavalcante. Olha o Barcelona ganhando da equipe do Cristiano Ronaldo. É um joguinho mais ou menos, né, professor Elias? Barcelona e Juventus. É apenas Messi e Cristiano Ronaldo, né? Aí não precisa dizer mais nada. É verdade, professor Elias. E ainda tem cabo de dizer, é um jogo em meia boca. É, rapaz, tem torcedor que é chato pra caramba. Olha a equipe do Afogados sentando ali com o Alan. Alan vai fazer a jogada, tocou pra o Candinho, chega cortando ali, recuando. E quase o Leozão faz contra Naldinho e cobrindo ali o Tanaka. Olha, sinceramente, eu não tô desejando mal, que eu não desejo pra ninguém. Agora esse Leozão tá doidinho pra dar uma enfiada ali, mas no gol próprio dele. Infelizmente, Naldinho, é fraco, ele é fraco, mas o Afogados não tem força ofensiva, não tem poder de conclusão, aí fica fácil, né? Porque é um jogador que, ó, ele é lento e não é bom marcador, mas o Afogados, infelizmente, se ressente de bons atacantes. Auto Posto Brasilino, na Avenida Arthur Padilha, a melhor gasolina da cidade. Abasteça com o aplicativo Ami, ganhe na hora 10% de desconto. Prefeitura de Afogados, a engazeira na luta contra o coronavírus. Não saia de casa sem a máscara. Joiótica Santa Luzia, todo sábado tem exame de vista, marque já o seu. É, torcedor, tá ruim a coisa aqui pra Coruja. Olha o Candinho tentando a jogada ali com o Júnior Juazeiro, deixou a bola pra o jogador Grafite. Júnior Juazeiro tira o pé, rapaz, tira o pé não, meu amigo, coloca o pé, meu velho. Olha lá o Grafite. E pelo menos o Grafite tá dando sangue aí nesse lado esquerdo do campo de ataque da equipe da Coruja do Sertão. Mas tocou errado agora, lá vem o Tarcísio. Tarcísio coloca na frente, vem com velocidade, vem o Diego Delis pra cima dele. É lateral que favorece a equipe do Salgueiro, Naldinho. É, o auxiliar número 2 deu o arremesso lateral, mas eu acho que o Salgueiro, o Tarcísio já tinha saído com bola e tudo, hein? Foi arremesso lateral pra o Afogados, tá bom? Elias Júnior e amigos, eu quero mandar um abraço bem especial pra um cara que gosto muito, admiro muito o seu profissionalismo e a sua, o ser humano que ele é. É Rogério, técnico do Bangu, Elias, acompanhando a gente, viu? Vai pro Vitória, né, Naldinho? Segundo você aí. Mandou aguardar um pouquinho, Elias. O Vitória deu uma paradazinha aí, aí ele mandou aguardar. Disse que aguardasse. Olha, Daniel, tentando o cruzamento, a bola é forte demais. Passa por todo mundo, se perde a linha de fundo, é tiro de meta. É, meus amigos, 0 para o Afogados, 2 para o Salgueiro. Professor Elias, 18 minutos e nada acontece para o Afogados, né, professor? Exatamente, porque mesmo o Salgueiro tendo diminuído, né, e era normal, né, porque correu muito no primeiro tempo, mas o Afogados melhorou um pouco, mas ainda não é uma equipe para assustar a representação do Salgueiro. Muito desorganizada ainda. Olha a equipe do Afogados acertando a jogada aqui no meio do campo. Chega o Ilha Dalto para cima da marcação, reclama que foi. Levou uma cotovelada. O Alan sai com ela dominada por ali. Agora abre lá para o Guilherme. Guilherme recebe ela. É direitinho, rapaz. Agora vai fazer o cruzamento. Chega o César Tanaka para cortar. Teve choque ali do camisa número 9, Júnior Juazeiro, com o goleirão. Goleirão ficou no chão. Tem que parar mesmo, hein, Naldinho? Tem sim. E o Júnior e o César Tanaka chegou primeiro no lance. Agora o Júnior não teve como desviar, como evitar o choque. Mas foi um choque casual. Se o César não sai, o Júnior teria até condições de marcar de cabeça. Foi nesse jogo. Se a bola fosse pra dentro, lógico. Foi nesse jogo, exato. E se o César não sai, Naldinho, eu acredito que ele ia finalizar. Eu acho que ele ia marcar o gol. Porque o César chegou de forma providencial. Agora eu fico imaginando aqui. Eu acredito, JC e Naldinho, que esse time do Salgueiro merecia uma melhor classificação. classificação, porque depois do América de Natal, o que eu vi na Série D, eu acho que o time mais afinado que tem é o time do Salgueiro. Eu acho que é superior ao Floresta, né? Por sinal, tá passando o Floresta agora em termos de pontuação. Se não me engano, o Floresta tem 15, o Salgueiro vai a 16. Eu acho que depois do América, o time mais regular, o que chega, se aproxima mais do América de Natal, é o time do Salgueiro. Pelo menos comprovou isso no primeiro tempo que fez aqui em Afogados nessa tarde de quarta-feira, 28 de outubro, né? Uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada aí pelo seu treinador Daniel Neri, né? Uma equipe que sabe o que quer, se posiciona bem. Vai mudar ali, viu, professor? Vai mudar. E taticamente o time do Salgueiro, eu acho que se tiver superior dentro da chave a ele, é a representação do América do Natal. É verdade, Elias. E o Floresta não jogou essa bola toda aqui em Afogados. A não ser, foi estreia, tudo bem, né? Eu acho que o Floresta, o que ele jogou aqui, ele jogou compatível com a música que tinha. Ela tem cheiro de fulô da Floresta. É por isso, Naldinho, que eu concordo com você, porque o Floresta, ele é vamos dizer, levou sorte, não é? Ele foi feliz nos resultados, mas de time para time, de equipe para equipe, o Salgueiro, eu acho que é bem superior à representação do Floresta. É aquilo que eu disse, acho que apenas o América do Rio Grande do Norte talvez esteja um pouquinho acima da representação do Salgueiro, que acredito que vai alcançar sua classificação sem nenhum problema. Atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo o tempo e o placar de jogo. Vai mexer. Tempo e placar. 21 minutos do segundo tempo. Estádio Valdemar Viana de Araújo em Afogados da Ingazeira, torcedor. O placar tá lá. Afogados 0. Salgueiro. Em 2 e futebol com mais emoção e vibração. É aqui. Vai ter mudança, Naldinho. Vai sim. E é o número 1. Ele vem pro número 1, mas aqui, ó, é o Richard. Goleiro Richard. Lucas. É Lucas agora? Lucas é o camisa número 1, Naldinho. Lucas. É, Lucas, camisa número 1. Reserva. Tudo bem. Beleza? Tá certo. Tem um goleiro, ó, a estatura dele, viu? É mais alto do que o Tanaka, do né? Do que o Tanaka. Agora o César Tanaka vai sair pela contusão que sentiu. Exatamente. E você lembra bem, na final do Campeonato Pernambucano lá em Recife, foi um destaque no jogo contra o Santa Cruz, né? O César Tanaka. Foi sim, defendeu até pênalti. Defendeu, rapaz. Olha, torcedor brasileiro, torcedor pernambucano, é hora de falar do restaurante Pousada União, atendimento diferenciado de Almeida e família. Nara Calçados não é à toa que é a melhor. Lojas em Serra Talhada e Afogados da Ingazeira. É 22 minutos do segundo tempo. A bola é cobrada ali pelo goleirão. É o Lucas que meteu pra frente. Saiu com arremesso lateral pra equipe do Afogados, Naldinho. Apesar da tentativa do Renato, foi em vão. Arremesso lateral já cobrado. Outro arremesso seguidamente. O Afogados ainda tá. O Afogados tá um pouquinho mais disposto do que no primeiro tempo, viu? É buscando aí reação, o que tá difícil. Agora muito mais, Naldinho, pela acomodação do Salgueiro. O Salgueiro está jogando para segurar o resultado, do que propriamente pelo futebol convincente da nossa representação. Olha a equipe do Afogados tentando a jogada com o Rangerinho. Ele vem pelo meio de campo, tenta a jogada na entrada da grande área, já perdeu. A bola volta para ele. Repique Grafite, dominado aqui pelo lado esquerdo. O Grafite levanta a cabeça, vai fazer o lançamento na entrada da. Lá vai Grafite, foi para lá, foi para cá, tocou ali para o Alan. Alan voltou a jogada para o Grafite, a bola ficou ali com o Grafite. Agora pode ser. Tira a zaga do Salgueiro mais uma vez. Olha o Rogerinho. Se esse for um cruzamento, pelo amor de Cristo, hein, professor Elias e Naldinho? É muito fraco o Rogerinho, viu? É muito fraco, JC. Eu vou dizer a você também o seguinte: na minha concepção, o melhor jogador do Afogados, desde o primeiro e também no segundo tempo, é o Grafite. Isso. É pelo menos o jogador que está mostrando vontade. Lúcido, tá, né, Elias? Lúcido. É o melhor jogador do Afogados. Olha o cruzamento, chega de cabeça, sai ali o Ranieri, tocou para escanteio. Para mim foi desviado ali pelo Ranieri, hein, Naldinho? É. Que favorece a equipe do Afogados, camisa número 5, foi derrubado o Alan. Arlan, temos em campo Arlan e Alan, né, Naldinho? É sim, Alan e Arlan, só diferencia o R. Muito bem, torcedor da Coruja. Lá vem a Coruja, tenta dar jogada por ali. Chega o Daniel, pra mim, um bom lateral esquerdo. É, rapaz, poderia até jogar aí algumas equipes melhores, né, do futebol pernambucano. No próprio Santa Cruz, que lá tem Peri, que passou pelo Salgueiro. Tá vendo tu aí, rapaz? Que coisa, hein? 24 minutos do segundo tempo, equipe do Afogados tenta diminuir no placar pra fazer o abafa no final do jogo. Lá vem a equipe do Afogados, tenta por ali. Chega a marcação da equipe do Salgueiro, com tudo, com garra, com disposição. Retoma a bola que favoreceu o Carcará do Sertão. Olha a equipe do Salgueiro tentando por ali, já perdeu para o Júnior. Juazeiro pelo menos está correndo, tá tentando a Coruja do Sertão. Vai por ali, domina mais uma vez o Daniel, levanta a bola, bate para frente de todas as maneiras. Chega ali, é falta, hein? Pegou pelo pescoço, derrubou, parecia um lutador de judô, Ronaldinho, de judô, né? É, de tudo no mundo, ele agarrou aquela garra ali, tudinho, né? Foi a briga ali, foi Edivan e o Thomas Anderson. Falta em Thomas Anderson, que o Salgueiro demora um pouquinho para cobrar. Cobrou. Veja como o time do Afogados está limitado, viu, Jota? Veja a dependência, não é? Quando o time já é fraco e quando o Douglas Bomba não joga, fica pior. Meu amigo, né? E o Denis fazendo falta também. Todos dois muita falta, sabe, Naldinho? E o Douglas, mais falta ainda. É o melhor jogador dessa equipe. Olha o William tentando a jogada ali pelo lado esquerdo e chegou tocando mais uma vez e calcanhar ali pelo meio de campo. É jogadinha linda pra lá, pra cá. E o Afogados não faz nada, Naldinho Rodrigues. Não faz nada mesmo. Até agora, um arremesso, rapaz, um toque do goleiro direto pra grafita, ele não entendeu e deixou sair pra arremesso lateral. Olha, o Elias elogiou e tá certo, merece o elogio. Agora o grafita tá se entregando, já tá cansado, viu? Ele não aguenta. Correu muito, Naldinho, foi o jogador mais lúcido desde o primeiro tempo, foi o jogador que buscou o jogo, não é? Levou pra cima, jogou na área, não é? Tentou, foi o jogador que se entregou a partida, o resto apenas assistiu o Salgueiro dominar e ser bem melhor na partida durante todo o tempo. Atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo o tempo e o placar de jogo. E placar 26 minutos, esse segundo tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo. E o vai mudar, torcedor, tá lá Afogados 6-0 Salgueiro 2. E futebol com mais emoção e vibração, você já sabe, é aqui. Vai mudar, Naldinho, a equipe do Afogados preparando ali o Júnior Madacaru, né, Naldinho? É sim, a placa não subiu ainda ali do auxiliar, do quarto árbitro, mas o Júnior vai mudar e eu acredito, eu chutaria que ele vai tirar o Júnior Juazeiro, viu? Júnior Juazeiro, 10, vai tirar o 10. Candinho. É o Candinho vai tirar, né? É. Eu não tiraria o Candinho não, é, professor? Não, eu deixaria. Olha, veja bem o seguinte, ele vai pro tudo ou nada, não é? Porque trocar o Júnior Juazeiro, por, mesmo o Júnior Juazeiro não estando bem, pelo Júnior Mandacaru, é trocar 6 por meia dúzia, não é? Ele vai tentar dar mais força, mais ofensividade. O Candinho é um jogador que sempre cansa no segundo tempo, então... Até ele, pela idade, né? Exatamente. Ele tá fazendo, sabe o quê, Jota? Ele tá tentando aí dar mais força ofensiva, jogando com dois atacantes, tirando meia. Agora, não é você encher a equipe de atacantes que isso vai surtir um bom futebol, porque se a bola não chegar, meu amigo, continua a mesma situação. E facilita pro Salgueiro, que ganhando no meio de campo ele vai embora. Com certeza, com certeza. Lá vem a equipe do Salgueiro ali no meio de campo, chegou com o pé bem alto ali, o jogador do Afogados vai tomar cartão amarelo, Naldinho. É, me parece que é o Arlan, viu? O Arlan número 5 levantou o pé. É o número 5, o Arlan. Daqui dá pra ver tranquilamente que foi o Arlan. Ele disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Levantou a mão, mas ele atingiu mesmo. Mesmo sem querer, mas ele atingiu, viu? Cartão amarelo merecido. E o Salgueiro, que já tá ganhando o jogo, aí vai cozinhar ali. Talvez o Galo cozinhar. Ele pode cozinhar ali até uma buchada, viu? Sem sal e crua. É verdade, Naldinho. Olha, a equipe do Afogados já fez 2 mudanças. Agora só tem mais uma substituição e pode fazer 3. 3 jogadores podem entrar de uma vez só agora, viu, professor? Exatamente, da terceira parada, não é? Agora veja bem. Ele não vai ganhar muito não no meio campo com a saída do Candinho, porque o Juazeiro também não tem essas características. E eu não sei se ele vai colocar também, vou observar aqui melhor, se ele vai colocar o Juazeiro como meia ou vai colocar como mais um atacante. Olha a equipe do Salgueiro tentando a jogada, domina ali o goleirão Everton, camisa número 1 da equipe do Afogados. Trabalhou muito no primeiro tempo, nesse segundo tempo tá mais tranquilo a vida dele, né, Naldinho? Ah, sim. E pra quê? Ele tá mais tranquilo porque até o próprio Salgueiro tirou o pé do acelerador. O Salgueiro tá só tentando segurar o jogo, deixar o tempo passar. Olha, o Rogerinho faz o cruzamento, chegou por ali, a equipe do Afogados vai marcar, tira a zaga do Salgueiro, dominou errado ali o Júnior. Juazeiro, ou melhor, o Júnior Mandacaru, Naldinho. É sim, ali, dessas bolas, ele é arisco, ele é rápido, ele costuma sempre dominar direitinho e já ir pra cara do gol. E dessa vez ele dominou pra servir o companheiro, aí não deu. É verdade, torcedor pernambucano, 29 minutos desse segundo tempo, quase 30, quase meia hora de jogo. Sky autorizada somente na Casa das Parabólicas com Neinha e Edna. Siqueira Construção, construindo seus sonhos com os melhores preços da região. Estoque Mildezas, estoque mais um maior sortimento em aviamentos e papelaria da cidade. Olha a equipe do Salgueiro tentando a jogada aqui no meio de campo, Tarcísio. Polivalente, Tarcísio, marca, ataca, domina, distribui a bola, boa jogada no meio de campo. Toca ali para o Daniel. Daniel abre a jogada. Isso para o saudade, foi, viu? É, deixou muita saudade no Afogados. Olha a equipe do Salgueiro chegando na entrada da grande área. Pode ser agora, vai pra lá, vai pra cá. Não, meu garoto. Ele dominou ali o Thomas Naldinho. Demorou roubar o pirulito da criança, hein? É sim, demorou, olha. E o jogador número 5, o Bruno Senna, levou o cartão amarelo agora. Parou um contra-ataque do Afogados, viu? Parou um contra-ataque do Afogados e ainda ficou chiando. Levou o cartão amarelo, entrou um pouco forte e ainda fica reclamando. É errado e metido ainda valente, viu? Mas ele estava reclamando com o atacante, viu, Naldinho? Desperdiçou uma grande oportunidade. Ele desceu além e tá certo. Olha a equipe do Afogado tentando a jogada na entrada da grande área com o Júnior Juazeiro. Corta a equipe do Salgueiro. E atenção, torcedor brasileiro, é hora de conferir comigo o tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 30 minutos passados desse segundo tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo. Olha o Tarcísio, deixou dois pra trás, deixou dois na saudade, passa o pé em cima da bola, breca a jogada, volta a jogada aqui é com o jogador camisa número 3, o Dadinho bateu, defendeu Everton. Agora ele viu o goleiro adiantado, mas eu fiquei na sensação que ele errou o cruzamento. Não, ele foi tentar surpreender o goleiro mesmo. E tem uma coisa, já tivemos dois gols pelo Salgueiro. Agora o lance mais bonito da partida foi isso aí, Alex. Eu acho que ele também bateu consciente, viu, Jota? Bateu consciente. Ele bateu consciente. Ele viu o Everton um pouco adiantado e ele tentou. Se ele marca, era um golaço. Um golaço. Saiu aí o 11 Grafite. Cansado, entrou 18 Guedes, viu, Laudinho? É o velho Guedes. E vai sair o Arlan também. Amarelado para entrada do camisa 13, Jader. Tudo bem, e o Jader também, ele né, a essas alturas, o Jader também dá uma vadiada ali no meio de campo. É isso que eu tenho, que favorece a equipe do Salgueiro, a bola vem alta, dentro da pequena área, passa por todo mundo, fica aqui, é com o Tarcísio, camisa número 7, de costas para marcação, ele domina, dois para cima dele, domina a bola ali, o jogador camisa número 17 da equipe, é do Afogados da Engazeira Futebol Clube, o Alan, já faz o trabalho de bola ali com o Júnior, ou melhor, é com o jogador camisa número 18, o Guedes, entrou agora na partida, tá frio, hein? Tá frio o Guedes, olha a equipe do Afogados. Citando a jogada aqui no meio do que boa tabela. Guedes dominou, vai fazer o lançamento. Bate ali no Júnior Juazeiro. E agora jogou, foi de zagueiro, hein, Naldinho? Exatamente. Tava olhando o lance ali pra deixar concluir, né, rapaz? Tá certo, JC. Jogou de zagueiro, tocou a bola errada e deu um contra-ataque, viu? A felicidade que o jogador do Afogados chegou e travou a bola e botou pra arremesso lateral. Mas quase o Afogados toma um contra-ataque rápido, viu? Exatamente, Naldinho Rodrigues. É 32 minutos desse segundo tempo. O Jader entrou no lugar do Arlan. Do Arlan. Exatamente. É, Jader número 13, Elias. Entrou no lugar do Arlan número 5. E 18, você viu, Elias? Confere. É o Guedes. Guedes, 18, no lugar de Grafite. Grafite. Olha, torcedor pernambucano, torcedor brasileiro, você já sabe que futebol com mais emoção é aqui. Professor Elias Mariano, 33 minutos do segundo tempo. Nada muda em relação ao futebol do Afogados, né, professor? Limitado, né? O Salgueiro deixa o Afogados para chegar no gol do adversário. É muito pobre, muito limitado tecnicamente o time do Afogados da Engazeira. E repito aquela velha história, né? Se o titular não vai bem, aqueles que entram também não correspondem à expectativa. Olha o Tarcísio chegando aqui pelo lado esquerdo, foi derrubado, o juizão manda seguir a jogada, não saiu pela lateral. Você veja, Jota, que o Salgueiro não quer mais jogo, o Salgueiro não quer mais jogar, tá deixando o Afogados com a bola. Olha o Guedes chegando aqui pelo lado esquerdo, vai entrar na área, volta a jogada mais uma vez, camisa número 17, chegou por ali o Alan domina a bola, tenta a jogada, erra mais uma vez, a bola fica fácil para a defensiva da equipe do Salgueiro, chega por ali a zaga da equipe do Afogados, tentando ali a jogada, o Edivan abre a jogada ali para o camisa número não deu pra ver daqui a camisa do garotinho. Ó, o Júnior José, o Júnior Mandacaru, Naldinho? É, o Júnior Mandacaru, 19. Júnior Mandacaru, rapaz, entrou ali, Naldinho. Até agora, nada, né? Recebeu um lançamento, ao invés de tentar finalizar, ele foi servir ao companheiro e se viu errado. Não serviu nada. Olha a equipe do Afogado dominando a bola no meio do campo. Vem agora com muito perigo aqui pelo lado esquerdo. É o Júnior Mandacaru. Vai Mandacaru e Juazeiro aqui na equipe do Afogados. Não é seca dessa, hein? Já imaginou? Olha o Guedes, tenta a jogada de efeito ali pra cima da marcação. É, rapaz, 34 do segundo tempo, o cara tentando a jogadinha de efeito ali com o time morto em campo, hein, Naldinho? É verdade, tentando efeito, brincando. É assim, e o Guedes entrou agora há pouco, devia dizer, rapaz, eu vou ganhar essa posição porque ninguém jogou nada por aqui, mas não. Tá seguindo a mesma estratégia daqueles que jogaram o primeiro tempo e até agora. Olha a equipe do Afogado acertando mais uma vez a jogada ali com o jogador camisa número 2, o Guilherme. Abre a jogada lá no lado direito, vem cruzamento perigoso, tira a zaga do Salgueiro mais uma vez. Sai jogando ali pelo meio do campo, chega de Teles atrasado. Olha o Thomas, vai sair o goleirão Everton. Everton com categoria, muita calma, frieza, toca ali para o camisa número 4, Thomas. Volta a jogada com o Diego. Diego faz um lançamento, saiu de trás, meu garoto. E aí, Naldinho, tava impedido ou não? Tava sim, dessa vez ele tava. Ele tava adiantado, né? Tava adiantado, esperou o lance, aí não deu pra ele. E o auxiliar número 2, o auxiliar, Juan, o Johnny Anderson, ele levantou o bastão dessa vez acertadamente. Aliás, na maioria das vezes, hein? A arbitragem está quase que perfeita, Elias. É verdade, é verdade. Olha, Jota, o Afogados continua com os mesmos erros, né? Lançamento, bola direta, a defesa do Salgueiro agora utiliza também a linha burra, pega os nossos jogadores impedidos, como foi o Grafita há pouco, agora mais um, né? E o Salgueiro dá a bola, mas vê que o Afogados não tem capacidade, não tem qualidade técnica de sair jogando e organizar alguma jogada que leve perigo ao gol salgueirense. É tanto que fica só essa bola. Veja que o Afogados ele não toca 3, 4 passos no meio campo para chegar no ataque. É a ligação direta, dominou, pode prestar atenção. Olha lá. É verdade, professor Elias Mariano. Atenção, torcedor brasileiro. É hora de conferir comigo o tempo e o placar de jogo. Tempo e placar. 36 minutos desse segundo tempo. 36 minutos desse segundo tempo. Estádio Valdemar Viana de Araújo. Atenção, o placar tá lá. Afogados 6-0. Salgueiro. Tem 2. E futebol com mais emoção e vibração é aqui. E continua 0-0 Santos e Ceará, 1 Barcelona 0 Juventus. Júnior Cavalcante. Duas mudanças, viu, no Salgueiro. Fala aí, Naldinho. Duas mudanças do Salgueiro, inclusive já foram executadas, viu? O William Daltro saiu número 8 para a entrada de Raimundo Júnior, número 17. Vai lá, ué. Olha o ataque do Salgueiro chegando aqui com Dadinha. Dadinha vem com velocidade. Toque errado, domina a zaga do Afogados mais uma vez. Dadinha caiu, sentiu ali, hein? Sentiu o pé, parece que revelou o pé ali na jogada, hein, Naldinho? É sim. Ou ele resvalou o pé mesmo, ou então o lançamento dele foi errado, viu? Muito Naldinho, curto. Vamos para as mudanças. Saiu o William Daltro, 8, entrou o Raimundo Júnior, 17. Exatamente, você já confirma. E entrou Daniel Passira, 19, no lugar de Alisson, número 11, viu? Isso. Alisson saiu 11, no Salgueiro entrou Daniel Passira, número 19. Muito bem, Naldinho Rodrigues, 38 minutos desse segundo tempo aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. Salgueiro vence a Coruja do Sertão por 2-0. Ligação direta, Jota. Olha o Júnior Juazeiro, vem chegando aqui, vai pra cima da marcação. Júnior Juazeiro tenta bater, bate com desvio, vai pra escanteio, Naldinho. É, dessa vez o Júnior fez bonito, viu? Fez bonito, mas houve ali, ó, o jogador do Salgueiro chegou com precisão e travou a pelota. É tiro esquinado, viu? É tiro esquinado para a representação do Afogados. Será que dessa vez o Afogados diminui o placar? Pelo menos tira aí o zero. Conseguiu tirar o dedo. Rapaz, olha a equipe do Afogados acertando mais uma vez. É escanteio favorecendo a equipe da Coruja. A bola vem alta, sobe ali o Thomas, a bola fica no rebote. Bateu pra fora! Tava ali o camisa 18, Naldinho. O Guedes pro pronto pra bater, aí o Júnior Mandacaru disse, deixa comigo, meu garoto. Aí bateu totalmente errado, a bola foi pra fora, mas o Guedes tava de frente dela pra bater, hein? Tava de frente, ele tinha mais chance de tentar a finalização, mas o Júnior foi, né, doidinho pra fazer o gol, pra diminuir o placar e jogou fora aí uma chance que poderia, ou quem sabe lá, o Afogado diminuir. O Afogados é um time batido, não soube aproveitar a acomodação do Salgueiro no segundo tempo e repetiu os mesmos erros do primeiro tempo. Se teve algum momento de lucidez, foi muito mais por acomodação do Salgueiro que garantiu o resultado do que propriamente por qualidade e competência da representação afogadense. Olha, chegando ali o Renato, camisa número 10, abre a jogada com Daniel. Melhor, imagina esse time domingo, né? Lá, hein, Jota? Imagina como é que esse time vai chegar em Salgueiro, Vinaldinho. Meu Jesus Cristo. Olha o Tomás, ou melhor, o jogador camisa número 4, Leozão fez a jogada, abriu aqui no campo de ataque, chega pra disputa, é jogo de campeonato, meu amigo. Chegou ali o Raimundo Júnior, já tomou um tranca ali do Guedes, hein, Naldinho? Foi sim, mas ele conseguiu ainda tocar, retardar o jogo e tocar pro seu companheiro, viu? O Salgueiro, apesar de estar vencendo o jogo, ainda está mais tranquilo do que o Afogado no jogo. É verdade, Naldinho. Se o nome dele é Raimundo Júnior, ou o pai dele, como se chama, Naldinho? Raimundão. 39 minutos do segundo tempo aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo. 2-0 para a equipe do Salgueiro, rapaz. É, tá difícil a coisa, hein? Sky autorizada somente na Casa das Parabólicas com Neinha e Edna. Autoposto Brasilino 1 na Avenida Artur Padilha. A melhor gasolina da cidade. Abasteça com o aplicativo AME e ganhe 10% de desconto na hora. Olha a equipe do Afogados dominando ali na entrada da grande área. Chega ali o camisa número 8, Diego Teles. Dá o chutão pra frente e domina mais uma vez a equipe do Salgueiro. É só bombão pra frente. E a equipe do Salgueiro agradece, professor Elias. É aqui, tá vendo, Jota? Nós estamos assistindo aqui numa posição privilegiada. O Afogados não tem. Não tem saída de bola, não tem organização, não tem troca, nada. É um bando de jogadores dispersos dentro da quatro linhas. Você não vê organização tática, não vê a saída de bola, não vê uma transição, não vê troca de passes com rapidez. O zagueiro pega, bota pro jogador do meio campo ou pro ala, pode olhar, daqui a pouco ele vai lançar. Ó, toca ali atrás, daqui a pouco é uma ligação direta. Olha, não tem como mudar, viu? O treinador não obra milagre, não. Ele trabalha, ele tenta um sistema tático, uma coisa só, mas ele não é milagreiro. Esse time do Afogados, ele não vai conseguir fazer nada. Eu disse, é limitado, já disse várias vezes. É um time limitado, não é? É limitado aqueles que são considerados titulares e os que entram abaixo da crítica. Olha, a equipe do Salgueiro tentando mais uma vez, já ultrapassa a linha que divide o gramado, vem com muita velocidade e tocou ali para o Thomas. Thomas deixa a bola passar, já perde a jogada ali para a zaga do Afogados, mas ele insiste. Chega o goleirão Everton, toca no meio de campo para o camisa número 13. É da equipe do Afogados. É o jogador camisa número 13, o Jader. Deu mais um bobão para frente, hein, professor? Olha, ele pegou, dominou. Quando ele se virou, ele já lançou. Ele nada, não olhou. Porque o time não se posiciona. Ninguém tem uma posição fixa. Não tem o lado direito. Os jogadores que ocupam não tem triangulação do lado esquerdo. É uma amontoada de jogadores sem saber qual a sua função dentro das quatro linhas. Diferente do Salgueiro, olha a linha. Uma de cinco, uma de quatro. Elias, olha, me fez lembrar agora uma frase que o papai dizia quando o jogo tava ruim. Dizia: essa porqueira não acaba, não. Então é feito o Salgueiro. Acaba! O Salgueiro tá pedindo pra acabar o jogo. Pra acabar o Salgueiro. E tem uma coisa: é porque o Salgueiro tá pensando no jogo lá domingo, né? O pessoal tá querendo aí se poupar pra receber o Afogados. Agora, se o Salgueiro força, o Salgueiro tava vencendo aí de uns quatro, pode ver. O Salgueiro tem tranquilidade, o Salgueiro dá a bola ao Afogados, porque sabe que o Afogados não tem competência de criar nada. Olha a equipe do Salgueiro tentando a jogada, a bola fica ali dominada com o goleiro do Afogados, o Everton. Ele faz um lançamento pra frente, mais um bombão pra frente. E chega dominada ali a equipe do Salgueiro, domina o meio de campo, chega ali o Raimundo Júnior, toca pra o camisa número 13, Dadinha já faz um lançamento na entrada da grande área, vai fazer o chute, daí a bola desvia, bate na trave, olha o rebote, bateu, é gol! Gol! É gol, a rede balançou. Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol, é gol. É gol, gol, gol, gol. Do Salgueiro! Pra mim foi o Thomas, hein? Thomas, camisa número 9! Thomas, camisa número 9! No rebota, melhor, a bola bateu na trave e se ofereceu pra ele e a bola disse assim: rapaz, me chuta, ele chutou e marcou! O terceiro gol da equipe do Salgueiro, Naldinho! Olha, foi o Dadinho que tentou de novo por cobertura, viu? E dessa vez o Everton batido, a bola chocou-se com o travessão e o Thomas Anderson escolheu, dominou, humilhou. Dessa vez ele humilhou porque a bola estava sozinho. Quando o Everton foi pro lance, a bola bateu na trave e o enganou. E o Dadinho ia fazendo outro gol bonito, viu? No primeiro ele defendeu. E no segundo agora a bola ajudou. Olha o Tarcísio mais uma vez com velocidade. Chega a marcação em cima dele, domina. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Salgueiro faz 3. Já virou goleada, hein, professor Elias? É, goleada. E você veja outra coisa que eu ia falar na hora que saiu o gol, Jota. Veja a diferença das substituições dos jogadores do Salgueiro para os nossos. O Salgueiro é melhor com os que estão dentro de campo e melhor também no banco. O Afogados nem tem bons jogadores dentro de campo nem no banco. Domina a bola ali, a equipe do Afogados vem com velocidade retrasada da grande área. Deu um mergulho, pensou que era uma piscina ali, hein, Laudinho? É sim, é, caiu pra tentar enganar, ludibriar o árbitro. Agora, Elias, olha, o mesmo placar. Adivinha quem foi? Olha a coincidência. Júnior Juazeiro. É, olha a coincidência. Popular JJ. É, olha a coincidência, viu, Elias e Jota. Placar 3-0, o mesmo placar. É, em que o Salgueiro expulso expulsou o Diego Teles. Não, pra mim não é nada. Agora vamos falar sério. Como é que um jogador quase 45 do segundo tempo faz uma jogada dessa pra prejudicar ainda mais o time que já não tem jogador? É verdade. Futuro, jogador que sabe que o time é limitado e vai forçar uma folga no domingo porque sabe que tem outra derrota. Mais 5. Pra não jogar, pra não ir. Exatamente. É forçar uma tudo folga. Leva a gente não tá aqui, né? Força, né? Sabe que vai perder em Salgueiro domingo, aí diz: eu vou tirar umas férias antecipadas. Atenção, torcedor brasileiro. Não havia a menor necessidade. Jogada no meio campo. O tempo e agora o placar a expulsão foi válida. Tempo. Correto. E placar. 45-45 desse segundo tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo. E atenção, torcedor. O placar tá lá. Afogados. Tem 0. Salgueiro. Tem 3. Rapaz, futebol com mais emoção é aqui. Júnior Cavalcante. 46 minutos do segundo tempo. Domina a bola no campo defensivo. A equipe do Salgueiro. Até 51. É, rapaz, vai até 50. Foi mais 5, não? Mais 5, né? É, mais 5. Até 50, meu amigo. Ei, comentarista Elias Mariano. Vai até 50 aí. Pra 50 quê, né? Minutos. Só poderia terminar, né? É, podia terminar, porque é vergonha. Uma atuação abaixo da crítica. E saiu também o Thomas Anderson, né? Grande jogador, fez 2. Fez 2 e poderia ter feito mais. Agora imagina o Afogado jogando essa bola domingo lá em Salgueiro, viu? Agora vai a pergunta, viu, JC? É. Mesmo com a volta de Denis e Douglas Bomba, você pode confiar numa vitória desse time? Nunca. Never. Jamais. 46. Olha, Jota, aí, não sei se vocês estão lembrados. 3-0 foi o resultado que o Salgueiro despachou o Afogados no Campeonato Pernambucano, viu? Exatamente. 3-0. Tá repetindo a história e aí pode ser que esteja... Não, e domingo pode ser que seja mais. Exato. E pode ser que com esse resultado, Naldinho, esteja afastando o Afogados da classificação da Série D à próxima fase. Eu não tenho mais a menor dúvida. Eu já disse, se perder hoje, o Afogado não consegue. O Afogado vai pegar o Salgueiro e depois o América aqui. Com esse futebol, perde os dois jogos. Exatamente, professor Elias Mariano. 47 minutos do segundo tempo, estádio Valdemar Viana de Araújo, agradecendo a você, torcedor. Muito obrigado pela grande audiência aqui na Afogados FM. Olha a equipe do Salgueiro tentando a jogada aqui no campo defensivo com o Tomás. Melhor que Tomás, rapaz, é o Leozão, amigo do Naldinho Rodrigues. Olha o Raniel. Não tenho nada contra ele, eu só tenho contra o futebol dele. O Naldinho tá doido que o Leozão vá pro Náutico, viu, Jota? Eu tô notando aí que ele tá doido pra falar em seu Náutico. Ele erra lá aquelas a Rosa vias, Silva. Né, ele erra aquelas vias tão boas de andar em Recife e vai bater lá na Rua das Moças. Ah, com certeza. É, vai. É só o que eu desejo pra ele. Ali já tem uma zaga com 100 e poucos anos, meu amigo. É, Dani Moraes e William Alves. É, meu amigo. É, o Dani Moraes também tem parte lá do Arruda, hein, professor Elias? É, o Dani é como diz a Feitosa. Tem um sapato que foi comprado numa loja do Aneta de Sansão, né? Dadinha, camisa número 13, vai bater daí, Dadinha? Não, ele faz a jogada ali na entrada da grade área, chega com muito perigo. O Salgueiro. Ele, o Raimundo Júnior, ele falhou ali na finalização. Melhor, o Daniel Passira, ele falhou na finalização. Mas se ele acerta esse chute, Naldinho, o goleiro ia buscar essa bola lá na tua casa. Me lembrou agora o Barcelona tocando bola, futebol Barcelona Afogados. Era 2, 3, pra lá e pra cá, assim, Alice. O Salgueiro tá entrando do jeito que quer. Se ele domina a bola, ele escolheria o canto. Foi porque ele foi. Exatamente. Aí chutou errado. Olha como tá preocupada a equipe do Salgueiro. Chega o Renato, camisa número 10, tocou ali para o Raimundo Júnior. Raimundo Jota, Júnior, e o torcedor que está ali acompanhando a narração, é. Se ele chegar agora aí de mapa, 3-0 pro Salgueiro, eu vou alertar ele uma coisa: 3-0 é pouco. Se o Salgueiro converte as oportunidades que criou, principalmente no primeiro tempo, esse jogo aqui, Jota, hoje poderia ter uma vergonha histórica para a nossa cidade. 5-6-0 pro Salgueiro. Eu comentava com o Naldinho aqui, professor Elias, que no primeiro tempo parecia o Brasil e a Alemanha, né? Do 7-1. De 7-1, é? Exatamente. Só que o Salgueiro não aproveitou as oportunidades, mas parecia. Parecia, não seria nenhuma injustiça, porque achou que ser 6-7-0 aqui hoje pro Salgueiro. Olha, vergonhoso a situação. Olha, Jota, o que Naldinho levantou no intervalo do primeiro tempo, além do time ser fraco, leva a crer que o grupo está disperso. Tá entendendo? O grupo está disperso e está havendo subgrupos dentro do Afogados da Engazeira. Isso se reflete dentro das quatro linhas. Porque eu já vi o Afogado jogar mal, mas pelo menos com espírito de time aguerrido, de time combativo, de time guerreiro. E a gente vê o Afogados aceitando a derrota com a maior naturalidade, não esboça qualquer reação. Muito bem, professor Elias Mariano, estamos chegando aos 50 minutos, o segundo tempo foi o tempo acrescido de 5 minutos, vamos até 50, olha a equipe do Afogado citando a jogada com a falta aqui, lá vem a bola para a área de cabeça, tira ali a zaga do Salgueiro mais uma vez, acabou! Foi o Thomas que cabeceou para cá. Acaba o jogo, acaba o espetáculo aqui no estádio Valdemar Viana de Araújo, Naldinho Rodrigues. Olha, não tenho mais o que dizer, a gente já falou tudo, eu vou passar pro Elias, tem o Damião Cordeiro lá com seu programa, seu forró, só vou dizer apenas uma coisa, me fez lembrar agora no finalzinho, é porque eu não tenho, mas eu poderei tocar se algum ouvinte quiser não tocar no passado, uma música de Martinho da Vila dos anos 70, pode encomendar o seu caixão, boa noite. É verdade, porque com esse futebol pode encomendar o caixão, porque não vai a lugar nenhum na Série D, né? Pelo futebol que jogou hoje, com certeza vai colher mais uma derrota em Salgueiro no próximo domingo. E olha, se for com esse futebol lá, pode ter um placar ainda mais elástico. Eu acho que não tem mais nada a comentar. Eu vou apenas aqui lembrar que nós tivemos um cartão vermelho para o Diego Teles, sem necessidade. Mas o jogador já cansado, revoltado, né? Às vezes querendo se empenhar, mas vendo o resto do time aí abatido. Tivemos cartão amarelo aí para o Bruno Senna, né? Da representação do Salgueiro, o Leozão. E ainda para o Arlan e o Felipe, o time do Afogados da Engazeira. No segundo tempo, o Salgueiro criou menos oportunidades, porque entregou a bola, né, deixou a responsabilidade do jogo nas mãos do Afogados, para o Afogados propor e criar, para o Salgueiro trabalhar no contra-ataque, mas nem isso o Salgueiro teve essa preocupação. Porque quando o Afogados tem a bola, essa ligação direta que nós comentamos durante todo o jogo era facilmente desarticulada pela representação do Salgueiro, que foi um time superior no primeiro e no segundo tempo. O Afogados ainda teve alguns lampejos no início da segunda etapa, quando o Salgueiro procurou ali apenas garantir o resultado. Mas depois o Salgueiro sentiu que, mesmo garantindo, o Afogados era um time que não oferecia nem um perigo à meta aí do time salgueirense. Então o Salgueiro tocou a bola, esperou o momento certo, no erro de uma saída de bola de Afogados, já praticamente aí aos 43 minutos, o Thomas fez o gol da vitória, né? Só lembrando que Alisson fez 1-0 aos 39 do primeiro, o Ilan Daltro fez o segundo aos 45 e o Thomas deu cifras definitivas ao marcador aos 43. O Luiz Cláudio Sobral fez uma boa arbitragem, os atletas também colaboraram, teve a expulsão aí do Diego Teles, uma expulsão acertada, mas no geral os jogadores procuraram colaborar com o árbitro. O Afogados, acredito e estou com o Naldinho, tem problema dentro e fora de campos. E os problemas fora, eles têm se refletido com muita ênfase dentro das quatro linhas. Nós assistimos aqui Salgueiro 3, Afogados 0. E infelizmente, se a gente estivesse aqui anunciando Salgueiro 6, Afogados 0, não seria nenhum absurdo. Uma pena. Triste tarde e noite de 28 de outubro para o futebol da Coruja. Uma derrota acachapante que vai ficar marcada nos anais negativos da história do Afogados da Engazeira Futebol Clube. É isso aí. Volta com os senhores, Jota, para o encerramento da nossa jornada. A todos, um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com o nosso Giro da Bola. Júnior. Oi, Wellington, tem sorteio aí, Wellington? Tem sim, quem vai levar um fardo de cerveja é Patrícia da Silva Santana, da rua Mônica José Francisco, no São Brás. Leva um fardozinho de cerveja, passa pra pegar amanhã, aqui durante o Giro da Bola, 1h. Wellington, são dois, faça outro aí, por favor. São dois? São dois. Então bora lá. Afogado Chopp, viu? Afogado Chopp, através do Rogério. E a gente agradece a ele mais uma vez a gentileza. Passa muito bem. O outro vai para Branco Brian, do Borges, tá ouvindo a gente, leva também outro fardo de cerveja aqui da sua Afogados FM, da equipe Giro da Bola, Naldinho. Obrigado, Elton, até amanhã, amigo. Abraço. É só para rapidinho, viu, Elton, esse Branco Brian aí do Borges, ele deve ser do Manchester United da Inglaterra. E não é? Obrigado, torcedor afogadense, torcedor da Coruja, curtindo 87,9. Obrigado por sua grande audiência, obrigado aos nossos anunciantes, agradecendo mais uma vez a Naldinho Rodrigues, ao professor Elias Mariano, Wellington Rocha, e até a próxima, se Deus quiser. Final da nossa jornada esportiva, vem aí o forró número 1 com Damião Cordeiro. A todos um abraço e até mais. Somos a ZYR 710, Rádio Afogados FM 87,9 MHz, Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Afogados FM 87,9, o seu novo amor. Apoio Cultural Afogados FM. Acesse água no saldo de 6, Floresta tem um saldo de 5 e o Salgueiro toma o segundo lugar com 16 pontos. O América de Natal tem 20, é o primeiro. Terceiro, Floresta tem 16. O Afogados em quarto, continua em quarto lugar com 10 pontos e tem agora nada mais, nada menos do que o Salgueiro pela frente para buscar a reabilitação lá na cidade de Salgueiro. Era isso, a arbitragem foi boa e lamentavelmente, eu não sei se vocês observaram aí no estádio alto em Rio, eu não vi a presença de torcedor se esforçando, subindo em poste, em cima de carro, para ver. O momento do Afogados é tão ruim, eu não vi se o torcedor tá sendo atraído pelo Afogados na Série D, porque hoje mesmo eu não observei nenhum torcedor se esforçando, já que o torcedor não pode ter acesso nesse tempo de pandemia ao estádio, às dependências do estádio. Mas hoje eu não observei se tinha torcedor para ver esse jogo de fora, né, se esforçando para ver o Afogados, que vive talvez o seu pior momento, né, depois que passou a condição de equipe da elite do futebol pernambucano. Volta com os senhores, o narrador da maioria, Aldo Vidal. Eu estou vendo aqui a informação no grupo da torcida do Afogados, que alguns dizendo, não adianta ficar reclamando em WhatsApp, não. Pessoal, a torcida está se organizando para vir para frente do Vianão protestar, viu? Tá uma mobilização, tá ganhando força. Inclusive, alguns dizendo também, fora João Nogueira. Alguns torcedores se mobilizando para vir protestar em frente ao estádio Vianão, insatisfeitos com o desempenho do time do Campeonato Brasileiro da Série D. Fim de papo, galera do Meu Brasil, estádio Vianão. Afogados da Ingazeira, 0-3 para o Salgueiro. Agradecendo a você, galera, que nos acompanhou pela seleção do povo da Super Pajeú, a equipe mais completa do rádio pernambucano, trabalhou esta tarde com assistência técnica de Tony Medeiros e Leandro Simões, reportagens de Nil Júnior, comentários de Anchieta Santos, o comentarista da torcida brasileira, narração deste amigo de vocês, Aldo Vidal. Um abraço e boa noite, galera do Meu Brasil!